Frederico não falou, né? Ele entrou online, mas não falou. Tô aqui sim, pô. Ninguém para de falar, pô. Caralho, Gui! Toma essa! Ninguém para de falar. Ninguém para de falar, pô. Aqui é que grita mais alto, irmão. Você esqueceu onde você tá? É. Começando um número aleatório na existência e para falar sobre a grande polêmica dos loot boxes de Battlefront 2 de Star Wars. E FIFA. Malditos. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapos. Pacotinho, só vem jogador ruim. Outro pacotinho, só vem jogador ruim. Pacotinho, aí vem o... Muralha! Caralho. Senhor da Eternidade. Cara, eu falei pra um amigo meu que o Muralha, na real, ele não era tão ruim. E que eles, tipo, estavam crucificando o Muralha só porque ele tinha feito um frango na vida. Aí ele fez dois no jogo no mesmo dia. Implicando que Muralha é ruim. Que horrível. O Daigo! Eu só nego tudo. Eu só nego. Menes. Eu tenho vergonha de quanto vale minha conta no LOL, cara. Tem conta no LOL, né? Aí, Lápis, e tu lupei que ele caiu. O loop infinito! Olá, senhores hambúrgueres. Voltou aí, ó. E o loop infinito? Vocês estão há anos esperando o episódio de Kingdom Hearts e sempre vem episódio aleatório. É assim que funcionam as loot boxes. Isso, garoto! Esse é o cara que mais conhece o Battlefront Soco de todo mundo, mano. Lupe, faz um favor pra mim, fala assim: oi, senhores, hambúrgueres. Oi, senhores, hambúrgueres. Caralho. O Byron! A última lootbox que eu comprei que valeu a pena foi um Kinder Ovo com surpresa. Olha aí, garoto! Kinder Ovo com surpresa! Ah, essa é a melhor lootbox, cara. Cara, pelo menos você sabe que não vai vir um adesivo no Kinder Ovo. Não, se bem que acho que já teve adesivo no Kinder Ovo também. Ah, mas pelo menos tem um Kinder Ovo, cara. É verdade, se não tem nada no Kinder Ovo, tem um Kinder Ovo. O Solid! O que você faz um dia volta pra você? O cara ganhou assim, carro, assim? E poster roubo. Isso é pra confiar na lootbox, se você for uma pessoa de coração bom, é isso? Deixa a lootbox sim, né, cara? Mas na verdade é pra EA, é uma indireta pra EA, cara. Cara, isso não é exódia não, cara. Se tu confiar, não vem ele. Não, ele vai mandar assim pro podcast Cadeia Nacional. O que você faz, volta um dia, tá? Vanessa. E o Fredão Cavaleiro Kong? Que tá abrindo a caixa bem devagarzinho aqui, porque tá todo mundo dormindo. E como vocês puderam ver nesse podcast aí, a caixa lootbox meio lotada, meu irmão, que é a repartição, né? Virou a repartição pública do Battlefront Soco, senhoras e senhores. Então dá igual chefe. É isso aí. Tem mais tempo de casa. Nessa semana nós vamos comprar um jogo pelo preço completo, depois comprar mais um pedaço dele no DLC e depois olhar ali e comprar umas caixinhas de loot, skins, personagens, armas e muitos dinheiros. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Sabe o que vocês tinham que fazer? As pessoas pagarem pra tirar uma loot box. Aí saiu um participante. Então você só ouve ele no podcast. Quando puxa outra, tem um outro. Aí só aparecem eles dois. E eles vão ter que ir comprando até sair todo mundo. Só é ruim, porque, tipo, quando você puxa outra, vem o mesmo. Não tem podcast que você só pode fazer parte dos grupos do Facebook se você for contribuir. Tem vários. A maioria, inclusive. Não aqui, no Baixo Frente Sul. A gente não poupa desgraça. Atenção você que vai ouvir a sessão de e-mails agora. Aborde-me na rua e agrida-me, pois essa é a leitura de e-mails do Bate Frente Soco em seu programa. Número 287, referente ao programa da Playboy. Grande Playboy. Vários assuntos estranhos foram debatidos naquele programa. E nem todos os e-mails daqui vão falar disso, porque nós separamos em dois, porque às vezes realmente vocês mandaram um feedback interessante. Mas já chegamos lá, porque primeiro tem aqui o meu lado, o Senhor da Eternidade, que se eu te encontrar na rua, eu vou te meter a porrada, você não vai poder reclamar, você pediu. Sim. Não, mas é quem está ouvindo, não quem está fazendo isso aí. Ah, tá. E se eu, eu ouvir depois, quando sair? Aí posso? Você nunca fazia. Não, mas se eu quiser fazer dessa vez só pra te fuder, eu faria isso. Mas aí tu é sacana. Sim. Mas você vai reagir, não? Ou a porradaria é grátis? Não, é óbvio que eu vou reagir, pelo amor de Deus. Eu quero ser... Ah, tá, você quer porradaria mesmo. Pra poder retaliar. Pra poder ter o pressuposto. Entendi, tá certo. Eu tô ali já pensando na volta, não se preocupe com isso. Vamos aqui ao e-mail do Cavaleiro Sem Cavalo, primeiro do dia de hoje. Olá, caros amigos do Basquete Soco, aqui quem vos fala novamente é o Cavaleiro Sem Cavalo. E vem por meio deste e-mail ressaltar mais uma vez a qualidade desse episódio com caráter mais sem amarras. Nós nunca tivemos amarras, não é agora que vai começar. Pois é. E muito bom acompanhar este programa, que se assemelha a uma conversa de bar. É o nosso mote. Estamos sempre bêbados, mesmo que não tenhamos ingerido bebidas alcoólicas. Como sempre, os senhores estão de parabéns. Quando ao último programa, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiramente, quanto à questão levantada pelo Ninja Inimigo sobre o novo Homem-Aranha da Marvel ser desprovido do drama pela morte do tio, tive a impressão de que este drama será mostrado em breve, só que ao invés do tio Ben, será o Tony Stark, que vem a falecer, dada sua relação de mestre-aprendiz, e também ao fato de que em breve o contrato do Downey Jr. está acabando. Seria uma saída digna, não seria não. Não, seria uma merda e câncer, basicamente. Seria muito horrível, tipo, você ter relação entre o Homem de Ferro e Homem-Aranha é uma das coisas mais imbecis que tem. Seria tentar consertar uma merda com um cocô, basicamente. Sim. E pra mim, nunca dá ele certo. Só não sofreu ainda pelo tio, porque faz pouco tempo em storyline. Então talvez a ficha ainda não tenha caído pra fuder. Ele tem mais medo da Tia May descobrir do que o contrário. Outro ponto levantado foi o momento bodybuilder. Eu tenho plano de entrar nesse estilo de vida mais saudável e, de fato, o livro que ele recomendou será muito útil. Já baixei o PDF, inclusive. Qual a porra do livro que ele recomendou? Não me lembro o nome agora. Acho que alguma coisa tipo melhores exercícios. Entendi. Uhum. Agora ele lá você recomenda livro de autoajuda. Caralho, só vai pra porra da academia e malha, que é mais fácil. Aquele livro. Um livro de maromba. Se bem que se a parada te motivar, beleza, vai fundo. Lê a porra toda. Ah. Só não adianta ficar lendo a porra do livro e achar que tu vai ficar gigante, não. Tem que tomar bomba e malhar. Aham. Uhum. Se quiser ficar gigante, tem que usar de meios escusos. Não, tu vai ficar no máximo corpadão. É, não, dá pra ficar maneiro. Dependendo do seu genética, dá pra ficar bem maneiro sem tomar bomba. Sim, sim. Mas também não é aquela coisa do tipo, oh meu Deus, eu vou virar o Ronnie Coleman. Não. Não vai, né? Eu acho que ninguém quer virar o Ronnie Coleman. Não, ninguém quer. Ninguém quer ser uma tartaruga. No mais, peço desculpas caso o e-mail tenha ficado grande e amplexos a todos, nada. Esse é o tamanho correto. Sim, esse é o tamanho perfeito. Uhum, mas vamos ver aí isso. A gente recebe aqui o e-mail do Omicirev, que eu vou presumir que é veríssimo ao contrário. É bem isso. Por motivos de óbvio, e aí ele diz... Boa tarde, nobres damas e cavalheiros. Embora não haja uma dama na leitura de e-mails há algum tempo. Isso é verdade. Mas não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Cadê a Silvia? A Silvia podia estar gravando e-mail com a gente agora, mas não está. Ela está bebendo. Está enchendo a cara. Pouco joguei CS e meus nicks nunca foram motivo de orgulho. Não precisa ser motivo de orgulho não, relaxa. Desde que não seja motivo de vergonha, já tá bom. Uhum. Especialmente na época áurea deste FPS. Podem me chamar de Omicirev, de Zeto Zé, tá? Ou criar algo pior na hora. Nem precisamos. Precisamos. Sou um dos muitos vacilões que nunca escrevi em e-mails. Ah, vocês. Bom, pelo menos você é um dos que se redimiram. Sim. Muito eventualmente fiz comentários nos posts, mas venho agora retribuir um pouco, através dessa cartinha eletrônica. Minhas muitas horas de trabalho que ficaram mais divertidas graças aos programas cheios de paixão, instrução, cagação de regras, principalmente cagação de regras, vai estar sublinhado aqui. Porra. E xingamentos. Não necessariamente nessa ordem que vocês proporcionam. A galera devia estar trabalhando e ficar ouvindo o podcast, né? Se bem que deve ser aqueles filha da puta que são programador, aí fica o dia inteiro digitando código, aí tem que ouvir alguma merda pra não enlouquecer. Não, fica nitrado. Falando sobre hateando a lista da Ed e agora a nossa listinha, a gente fez dois programas, um sobre a lista e outro com a nossa lista, é isso mesmo? Sim, porque somos hipócritas. Excelente. Ainda bem que eu não participei de nenhum dos dois. Desde que o maior problema de listas não é necessariamente a falta de critérios, mas sim seus títulos e ou enunciados. Eu acho que é um pouco da coluna A, um pouco da coluna B, mas beleza. Uhum. Explico. Não tem problema misturar laranjas com maçãs, desde que o título seja salada top de frutas. É verdade. Ou se antes da lista per se constar um enunciado ou introdução que explique direitinho quais os critérios utilizados, de onde diabos saiu essa ordem? Lógico que foi do cu, Batman. Agora, Robin, você está muito engraçadinho hoje. Em momentos separados, o Ilapso e o Ninja Inimigo teceram algumas palavras nesse sentido. E acho que é basicamente onde a maioria das listas peca. Bom, isso é verdade. Se você bota uma. Se você coloca. Exterioriza e fala assim: olha só, essa lista foi baseada nesses critérios aqui. Aí, beleza. Aí você, tipo, cria uma certa objetividade, mesmo que ficta, você cria uma objetividade na parada. Agora, se você não se dá o trabalho de fazer nem isso, aí fica só cagada a lista mesmo. Uhum. Mas pelo menos tu abre a discussão também. Tu já prepara-se pra... É, sei lá, você abre... Ter ali os fatos pra ser discutido. Quando, eu acho que nem isso, nem pra isso serve. Porque, tipo assim, você abre uma discussão de gosto. Você não abre nem uma discussão de com critérios. É uma discussão de gosto, uma discussão estúpida. É, porque tem o perigo do gosto, tipo, mesmo. Enfim, evidentemente, ainda que fizessem com maestria uma separação de categorias, a definição do título da lista e escrevessem um enunciado condizente, não faltariam xingamentos e pessoas interpretando da maneira errada. Ah, mas isso é porque nego é filho da puta também e adora reclamar. Mas aí seria outro problema. Provavelmente de impossível solução. Eu diria. Sim, de fato seria um problema de impossível solução, porque filho da puta vai continuar sendo filho da puta. Mas... E também os caras botam essas porras desses títulos pra ser clickbait mesmo. Nego é filho da puta e mal intencionado. Ou bem intencionado, ou só quer ganhar dinheiro. Enfim, dinheiro é dinheiro. Poder é poder, como diria Cersei. Sobre Cavaleiros do Zodíaco, episódio fantástico. A gente fez um episódio de Cavaleiros do Zodíaco? Fizemos. Dois, aliás. Um sobre a série e um sobre os jogos. Eu tava nisso? Não. Sobre Cavaleiros do Zodíaco, caralho, buceta, pênis. Enorme pênis de travesti. Sobre Cavaleiros do Zodíaco, episódio fantástico, embora uma leve sensação de déjà vu a partir de determinado ponto. Incrível como esta maravilhosa série de qualidade proporcionalmente duvidosa. O que seria uma qualidade proporcionalmente duvidosa? Como ah, entendi. É ela é maravilhosa e proporcionalmente duvidosa. Então ela é duvidosa na medida que ela é maravilhosa, justo. É o clássico tão ruim que é bom. Sim. Tenho 28 anos e, apesar de já ter gostado de Tokusatsu antes de CDZ, sem dúvidas foi o desenho dos Cavaleiros de Atena que me fez adentrar de forma mais intensa e definitiva no mundo das produções japonesas de entretenimento. Nossa, que... Mas por que isso, né? Que prosa. Por que isso? Por que isso, né? Por quê? Porque diferente das outras séries, CDZ foi a primeira que vem com brinquedo junto. Então aí fudeu. Aí fudeu, né? A gente era moleque. Porra, brinquedo. Aí todo mundo comprava a porra do brinquedo, aí teve que comprar o brinquedo. Na época tava 50 pau a porra do brinquedo. E na época 50 pau era tipo 400 reais hoje em dia. 50 pau era uma puta grana. É. Enfim, é a vida. O que até hoje é um aspecto significativo na minha vida, roubando grandes fatias do orçamento e do tempo ao ler mangá, assistir anime, jogar joguinhos, gravar podcast e outras paradas. Ah, rapaz, tem um podcast, ó, parece. Olha só, ele nem fez propaganda, babaca. Enfim. É. Um xingamento, um abraço, um cumprimento. Eu gostei, da, gostei da prosa dele, eu achei que ele é muito prosaico. Esse rapaz é espalhafatoso. Mas vamos lá, que o terceiro de hoje é o Phelps, também conhecido como webmaster do site do Phelps. Bom dia, meus queridos. Aqui quem escreve é o Phelps. Já disse seu nome várias vezes, então pare. Estou escrevendo só para parabenizar vocês pela ótima sequência de casts. Os temas mais soltos estão excelentes. Tanto que eu voltei a ouvir os casts mais regularmente assim que saem. Olha que filho da puta. Olha, ele me digo no ovo na hora que sai. É um cabelo. Desde que eu casei e me fudi, você merece se fuder? Sim. Não tenho tido muitas oportunidades de conversar com meus amigos. Sim, porque você se fudeu. E se eu não me engano, você está muito longe dos seus amigos. Tipo, você está na Europa e eles estão no Brasil. Tem isso também. Uhum. E fico muito tempo sozinho em casa. O podcast ajuda muito a matar as saudades das conversas bestas que eu tinha com a minha galera. É um serviço que estamos prestando a você. Sobre o tema do último programa, quando o Goku estava vendo no chat do Telegram avisar que seria um tema para ouvir com uma mão só, olha que filho da puta, dando spoiler do programa, que nojento, que criatura lazarenta, né? Por isso ficou careca. Eu achei que vocês falariam sobre a Fifonheta, mas foi uma grata surpresa saber que na verdade o tema era a revista Playboy. Quando mais jovem, tive diversas Playboys: Sheila Mary Carvalho, Sabrina Sato, Mel Lisboa, Magrela Nice. Nice demais. Oh, Jesus. Feiticeira e algumas outras menos marcantes. Até que uma vez minha mãe perguntou-me se poderia jogar as revistas fora. Eu, com vergonha de meu onanismo, disse que poderia. Ah, ué. Caralho, que cabaço, Jesus do céu. Era só esconder. Era só falar. Não, não precisava esconder, era só falar não. Também. Então você, tipo, colocava em outro lugar que você sabe que sua mãe não ia olhar pra evitar. Sim, não... Na pior das hipóteses, fazia como eu fiz. E doava pra alguém que fosse fazer o uso melhor do que você. Fosse o nanar mais. Alguém mais novo, mais jovem que você. É, precisa ali de material, de inspiração. Não que isso seja lá muito difícil de achar, mas Até hoje eu me arrependo e sinto muita saudade de algumas delas. Ver as fotos no computador não é a mesma coisa. Realmente é. É muito menos romantizado, eu diria. É, eu acho que é isso. Que o ato de abrir a revista e ver aquilo, ou caralho. Sim, tem que comprar, você tem que despender patrimônio para comprar aquele negócio também. E vir com um negócio mocado e tal, em completo segredo, aquela missão stealth praticamente. Sim, tem tudo. Por conta do julgamento da sociedade, todas essas merdas. Toda uma narrativa envolvida que não tem na internet, que é foda-se. Exatamente. Uma sugestão para vocês, por que não faz uma continuação do programa? E agora, nossa listinha. Ainda tem muitos outros itens que vocês não comentaram e o tema é muito bom. Aguarde e confie, porque esse programa tinha um plano que não foi seguido. Mas uma hora dessa a gente vai cobrar ele do nosso excelentíssimo senhor host, aquele puto, que aí nós vamos ver isso. Vai ser bacana. Ou pelo menos eu espero que seja. Continue com o excelente trabalho, Black Onyx. Eu também não posso atestar sobre o sucesso de tudo que a gente faz. Posso? Pode. É nenhum. É. Essa parte. Porra, bem fácil. Mas vamos ao próximo e-mail, que é tipo micromail. Que coisa bonita ele é. Micromail de Pluto, ou puto, que envia. Olá, senhores, como vão? Vou bem, graças a Deus. O Daigo, ele tá querendo torturar pessoas, mas eu tô ok. Eu quero mesmo, eu quero ligar bagos de pessoas escrotas a baterias de carro. Jesus Cristo. Quer dizer, eu tô de bom humor por enquanto. Se eu descobrir que esse e-mail não está sendo gravado nesse momento, eu vou ficar bem irritado, como aconteceu na semana passada. Tu vai checar ele? Não, tá tudo bem, eu confio. Aqui é o Puto, ô puto. Sobre o último episódio, quanto à minha escolha das Playboys, eu escolho da tiazinha, justo. Eu não lembro qual que eu escolhi, mas acho que eu escolheria da tiazinha também. Se eu tivesse que escolher agora, eu escolheria da tiazinha, certamente. Era uma rabeta que... Opa! Meu Deus do céu. Opa! Mas a que tenho mais na memória é a da Ellen Roche. Engraçado, eu não me lembro da Ellen Roche. Sério? Sério, de sim. Recomendo até uma segunda olhada, porque era uma época diferenciada. Não que ela não esteja ok hoje, mas tipo, já nota-se alguma... Ela estava no seu auge. Nossa, supremo auge. Foi quando ela fez cosplay da Lara Croft, da Sony. Eu nem sabia da existência de tal fato. Sabia mesmo não? Sabia mesmo não. Pô, de perucão preto, nice. Ô chassi. Que vida. No mais, abraços. Abraços, Pluto ou Puto. Isso é curto e é bonito, Pluto, né? Pluto ou Pluto. Vamos lá. Curto e bonito. E eficiente. Extremamente eficiente. É o ISO 9003 dos e-mails. O hipster mendigo, maldito mendigo, orá corajosos desbravadores dos e-mails matinais, só que só se fudeu porque dessa vez nós estamos gravando é de noite. Ocorreu um problema, não se preocupem. Só estou enviando este e-mail para trazer mais uma história de merda pra vocês. Isso é de merda pra quem tu tá contando. Mas ao mesmo tempo, alguns conselhos para todos que se aventuram no mundo dos jogos e diversão. Primeiro conselho, jamais emprestem a conta da PSN de vocês. Não, mas isso não se faz. É igual emprestar livro, sei lá. Cara, é pior, eu acho. É, que envolve dinheiro de verdade. Sim. Resumindo a história, emprestei minha conta para um amigo usar a Plus americana e ao invés dele criar uma conta nova no PS4, tentou logar em um existente. A Sony estranhou e mandou bloquear uma conta e meu e-mail de confirmação. E-mail jurástico da IBES, que eu não uso há mais de 10 anos. IBES. Deus do céu. Que imbecil! Caralho, mas que tapado! IBES, é isso? Não existe mais! Caralho! Se você não usa há 10 anos, já devia estar morto há 13. Ai, caralho, que delícia. Pois bem, não tenho mais acesso ao e-mail. O IBEST estava cobrando R$60 para a utilização do serviço de merda deles. Até hoje? Não, acho que era na época que morreu. Ah, tá. Foi o último grito, né? Tipo, foi pra alguém dar um tiro e matar. Aí ele esqueceu essa porra no limbo e ainda tentou lucrar com isso. Claro que eu não iria dar meu querido dinheirinho. Na verdade, acho que o e-mail morreu de vez, porque da última vez que fui ver, nem opção pra pagar os 60 paus existia. Mas é lógico. Eventualmente a coisa morre. Não, quem é o imbecil que vai dar 60 paus no e-mail grátis? E de pouca capacidade, se eu lembro bem. Segundo conselho, jamais deixe nada importante em e-mails defuntos, ou só não seja idiota. Pra mim essa é a segunda parte do nada. É um bom conselho, de fato. Não seja idiota, tenha noção. Perdi a PSN, ok. Porém, tinha baixado no PS Vita alguns games dessa conta para testar apenas. Sem muita paciência. Só ia fechar o SteamWorld de Wii. Tentei Gravity Rush e não gostei muito. Ah, ainda tem um gosto de bosta, porque Gravity Rush é mó maneiro. Iria trocar logo de volta para outra conta com o Dragon Quest Builders. Nossa, é um idiota mesmo. Gosto de Minecraft. Ah, pra puta que pariu. Eu vou colocar as bolas dele na bateria. Depois que coitado. Aconteceu de perder a conta. E eu fiquei com o Vita travado. Abri com o Vita. Isso é é bom, porque é uma comédia de erros. A cada passo mesmo. Caso eu trocasse de conta, perderia para sempre a possibilidade de terminar os jogos que baixei. Já fazem alguns meses, então desde que fechei o Gravity Rush, alguns modos do Pix the Cat, eu não conheço esse. E agora estou ao caminho de concluir Dragon's Crown, que é bacana. É tipo Shadow of Emissara com putaria. Porra, não é putaria, não força barra. É só exagero de peitos. Tem, cara, tem, tem. Porra, a Amazona com aqueles músculos que não existe, cara. Puta que pariu. Top. E Retro City Rampage DX. Esse é bom, esse é bom. Esse é um bom exemplo de fangame que é adotado e a empresa solta como se fosse dela, mas paga tudo certinho. A Tecnos é um chuchu, cara. E a Arc System Works também. E possivelmente fez antes de trocar de conta. Jamais teria terminado esse jogo se não fosse pela tragédia. E são ótimos jogos, por sinal. Então teve algo de bom nisso tudo. Verdade. Se você conseguiu tirar uma coisa da sua estupidez, é sempre bom. Eu gosto do otimismo dele. Não é? Sim. Depois dessa experiência, estou pensando em baixar alguns jogos do Steam e me forçar a fechar antes de comprar qualquer outro novo. Isso eu acho jogo, porque pelo menos você vai contra a norma do povo que tem uma lista gigante no Steam e não joga nada. E depois que eu choro, tipo eu. Não tem nada pra jogar. Tipo eu. Não, pelo menos eu não choro que não tem nada pra jogar. É, você não chora, mas eu conheço gente que faz isso. Você vai olhar a lista do cara que tem, tipo, 800 jogos. E o cara, sim, pô, velho, não jogo porque não tem nada pra jogar. Filho da puta! Tem um negócio ali que você não viu? Uma lista imensa. Ai, ai. Terceiro conselho. Ficamos às vezes sofrendo para jogar novos títulos, tipo eu com Battle Chasers. Mas muitas vezes temos bons videogames bem embaixo de nosso nariz. Eu não, já joguei tudo que eu tenho. Basta nos obrigarmos ou sermos obrigados a jogá-los. Abraço de mendigo fedido a todos. Tu encostar em mim, eu quebro a sua coluna. Você fede. Eu não quero que esse cheiro passe para mim. Mas tudo bem, um abraço. E uma boa moral da história é tome banho. Isso, tome banho e não assista filmes de super-herói. É, dependendo dos últimos é melhor não mesmo. Não, dependendo de todos. Não assista filmes de super-herói. América 2, cara. É o único bom do universo. Então, Capitão América 2. Homem-Formiga também é bom. Não vi. Não viu? O único legitimamente bom que eu vi foi o Capitão América 2. É, você viu. Dá pra forçar uma barra com o Batman também. Tomando aquela pirueta linda na cara que o Chris Evans dá nele. Sim, é fantástico. E o Jorge St-Pierre arranhando um francesão que não é a primeira língua dele, mas saiu bacana. Cara, mas ele sempre falou inglês com sotaque. Eu acho que francês é a primeira língua dele, sim. Ele não é de. Ele é do Quebec, caralho. Ele é Quebec? Ele é, não, eu acho que é. Ele é separatista zaço, assim, tipo daquele. Não, sei se ele é, eu não sei se ele é separatista, caralho, mas eu acho que a língua natural dele é francês. Porque ele fala inglês com um sotaque esquisito pra caralho. Então eu acho que o sotaque dele também já não é um francês meio assim, né? Ou então, deram pra ele treinar o sotaque de francês canadense já é estranho, por definição. Ah, então talvez deram pra ele treinar o argelino também, né? Porque o Batroc, na versão do filme, ele é franco-argelino, pra justificar ele ser mercenário e ruim. Ah, sei lá, eu acho que não. Eu acho que ele só falou francês com um sotaque estranho mesmo e é isso. É a vida dele. Eu fico feliz quando eu consigo pegar o sotaque. Mas enfim, é isso também. Estudem línguas. Acho que a gente já disse isso. É sempre um bom conselho. É, estude todas as línguas. Aprenda todas. Japonês, chinês, coreano. Japonês, chinês. Vai aprender a escrever os cagalhãozinhos do árabe lá. Vai ser isso. Divertido pra caralho, porque isso. Logo mais tem mais. E língua. Não exatamente a linguagem, mas a língua. Hoje é sexta-feira. Procure o Hansel. Tempo que começamos a jogar com essa dinâmica nova de pagamentos dentro do jogo, microtransações. A gente vai lá, vê um joguinho tranquilo, inocente, um joguinho de graça com vários bonequinhos, que você tem lane, duas bases e faz uns bagulhos de farmar, idiotas. E aí de repente você fala, um jogo de graça, mas eu podia comprar esse chapéu. Esse chapéu parece ser muito maneiro. E aí você compra o chapéu para mostrar para todas as pessoas que jogam com você que você tem o chapéu que você comprou com dinheiro. Isso tudo Freud ou Solid explica, mas eu acho que não é muito espaço nesse momento. Gostaria de saber com vocês, meus amigos, nesse começo de comprar coisinhas de microtransação, vocês conseguiram sucumbir, vender, já venderam a alma, ou estão até hoje fora das drogas? Eu sucumbi. Pera aí, porra. Vamos começar do começo, caralho. Fazer o trem direito. Caralho, viado. Vral, caralho. Sim, Fredão já, do poder, moleque. Começando agora. Vocês diriam que as figurinhas são os precursores do loot box? Claro. Depois você pode trocar a figurinha. Experiência com os loot box, pô. Não, olha só, dependendo do jogo, por exemplo, em FIFA, o papo não é só o Battlefront, né? No Fifinha, se você pega uma cartinha repetida, por exemplo, peguei aqui a cartinha do William repetida. Eu posso trocar minha carta do meu álbum pela carta nova, que tem uns apetrechos a mais ou a menos, e negociar outra, botar pra vender. O álbum de figurinhas, ele não te proporciona nada além de comprar pacotes pra colar ali. Pelo menos no jogo você tem um joguinho, né? Falando pra pensar, o álbum de figurinhas é muito pior. Uau, mas o álbum de figurinhas, propósito é meio que é esse, né, cara? Mas o álbum de figurinhas tem uma grande vantagem, que você pode trocar a cartinha no loot box. E álbum... tem valor intrínseco. Não, olha só, o álbum de figurinha não te engana. Ele vem pra você exatamente, eu estou vazio. Você gastou R$5,90, o problema é seu. A polêmica. Deixa eu falar um negócio. Eu cheguei. Foi mal. Cara, acho que tá um atraso de áudio, mas enfim. Nada vai ser editado, tudo ao vivo. Eu completei aqui o álbum do Kingdom Hearts. Só que eu comprei uma catatal de pacote de figurinhas e veio muita repetida e tal, não conseguia completar. E eu troquei com killerados, troquei com uma galera. E depois a galera resolveu me doar 1 bilhão de figurinhas repetidas. E mesmo assim eu não consegui completar. Eu tenho um bolo que é maior que o meu monitor de figurinhas repetidas de Kingdom Hearts, e eu não consegui completar comprando. A Ju, ela foi e me fez uma surpresa comprando as figurinhas que faltavam, com um maluco do submundo aí, não sei. Caralho! E... Panini, é o submundo, cara. Não, porque o álbum passou no prazo que você pode comprar na Panini, foi no submundo. Ah, tá. Senhora, mas tu dá azar mesmo, hein? Caralho, rolou mesmo o álbum do Kingdom Hearts? Você tá achando que era um exemplo aleatório? Não, rolou mesmo, teve mesmo, da Abril. Foi da Panini. Caralho. E não foi da Panini esse álbum, não, foi da Abril. Porque coisa da Disney é Abril. É da Abril. Tá aqui, ó. R$6 o livro ilustrado e R$1 o envelope com 4 cromos. Cara, ainda tem essa roubalheira, né, cara? Foi-se a época em que o preço do pacote era 10% do preço do álbum. Agora é a apelação pura mesmo. Nossa. Ó, e aí o que acontece? A probabilidade de você tirar as figurinhas que você quer, quanto mais você compra o pacote, mais baixa ela é. Eu sei que matematicamente isso tá errado, mas você compra achando que você vai conseguir a uma figurinha que falta, mas ela é 1/120 do seu álbum e você tá fudido. Muito sim, difícil. Mas o propósito do álbum de figurinhas é você trocar com seus amigos. Obviamente ninguém comprou o álbum do Kingdom Hearts porque todo mundo tem 30 anos de idade, mas tipo... Teoricamente, se fosse criança, você trocaria com a geral. Geral teria isso. No colégio. Isso. Tem um aspecto social embutido. Ou ganhar no pacinho, mas é isso. Cara, olha só, adulto. O famoso Rafa. Adulto, pra colecionar álbum de figurinha, tem que ser. Ou tem que ser álbum da Copa, né? Porque aí não transcende as gerações. Sim. Ou você tem que ser professor, cara. Porque a molecada coleciona e tu vai. Eu sou professor maneiro que vai trocar a figurinha com a molecada. Mas. E faz uma média pra galera. Faz uma, ou é pedófilo, exatamente, tem essa possibilidade. Mas, assim, na média, ou é álbum de Copa do Mundo, nem Campeonato Brasileiro serve mais, cara. Campeonato Brasileiro é coisa de moleque. Campeonato Brasileiro, não. Álbum de Copa do Mundo, tá até marmanjo, tipo, lembro no meu trabalho, claro. Trocando figurinha rádio, corte. Pô, Praça São Salvador, ano que vem vai ser um inferno, moleque, junho. Cara, mas eu queria levantar uma bola que é o seguinte: O álbum de figurinha. Existe. Tipo, ele custou um dinheiro pra ser feito, saca? Então toda figurinha tem um custo embutido ali. Ah, sim, a loot box não, é um produto digital que pode ser multiplicado infinitamente só com Ctrl-C, Ctrl-V e acabou. Mas você pode argumentar isso pro jogo de si. O mesmo pode ser dito. Mas é pra isso que eu tô pagando $60 na porra do jogo. Não, o problema da microtransação é a partir do momento que... Lembra quando você começou a jogar jogos que eram de graça e que você ia lá e comprava uma roupinha ou outra? Você chega na HG tá, dinheiro real, oficial nessa parada, não. Eu gasto não. Até hoje. Eu também gasto, eu compro as paradas de Street Fighter todas, assim. Mas não é gachapão, né? Eu sei exatamente o que não, vem mas, ali. Mas pensa comigo, a gente tá falando de um jogo que você nunca pagou nada pra jogar ele. Se você quiser, sim. Você não precisa pagar nunca. E você vai um LOLzinho. E eu conheço uma galera, e eu incluso, gastei mais dinheiro que eu tivesse comprado um jogo full R$200 no lançamento. Eu também, mas eu jogo o jogo há 5 anos, tá ligado? É, eu jogo o jogo há 5 anos. Então, eu acho que no caso desses jogos aí, O IT presta um serviço tão bom que você acaba não se sentindo culpado, lesado em retribuir aquilo ali de alguma maneira, entendeu? Culpado, então, é ótimo. Que nem o rapaz falou aí, pô, ficar 5 anos jogando um jogo, poucos jogos fazem isso. Inclusive o Battlefront 2 ainda vai durar isso. Entendeu? E o cara tá ali, recupera, dá uma graninha ali pra dar uma moralzinha. Mas a gente, todo mundo, um consenso geral aqui, que o jogo que é de graça e cobra por coisinhas, mimos dentro do jogo, é um método do bem, né? Comecei a lidar. Ninguém reclama. Você quer uma parada, você compra a parada. Exatamente. Amigos, olha só, rapidinho. O Battlefront 1 não foi um que saiu, tipo, há 2 anos, no máximo? Sim, pouquíssimo tempo. Que era só online? E que morreu rapidinho? Ah, tá. Eu só queria lembrar desse detalhe só. Tá bom. Então já. Eu já tô satisfeito com o programa. Esse é o nível do lixo. Não, mas o importante é que, no caso desse jogo que vocês estão falando, é só o item. Quê? O primeiro já foi ruim. O primeiro já foi ruim. O jogo foi obsoleto em 1 ano. É, literalmente. Só tinha online, não tinha campanha, entendeu? Por isso existe o 2. Mas o lance é que esse jogo que o PH tá dizendo, que é mais ou menos League of Legends, Dota e outros jogos, né? Desse estilo, eles funcionam também, esse estilo de compra, porque também não influencia o gameplay, são só itens cosméticos. Então, cosmético, você vai comprar ali, exemplo, não é pay to win, entendeu? Te dar uma vantagem no jogo, não é item, não é arminha mais foda, não é nada disso. Às vezes, pay to win, o negócio vai virar mobile rapidão. Pô, não, mas já virou, não, cara. Faz isso. O Path of Exile, todo mundo jogou aqui, jogo maneiro pra caralho. É um jogo que não é pay to win, mas tem algumas coisas. Path of Exile é aquele diablinho lá? É, o diablinho. Queria ter jogado mais aquilo. É bom, é um jogo divertido, é bom, é de graça. E a única coisa, você não ganha nada game breaker, principalmente em PVP, se você gastar dinheiro. Você só ganha, tipo, uma experiência a mais aqui, ou um espaço a mais na sua bag ali. Isso é tranquilo. Só que, depois, vieram jogos em que as pessoas vendiam o jogo e elas vendiam algumas coisinhas aí. Reparem que eu ainda não cheguei no próximo nível, né? Mas a gente tá falando de um jogo que vendia algumas coisinhas, tipo, vou vender uma roupinha DLC, vou vender uma roupinha da menina de biquíni do Final Fantasy 13 2. E onde a gente vai comprando? Vou comprar. Eu comprei, tá? Mas assim, PH, só pra achar ambientar todo mundo, o famoso pay to win existe há muito tempo, porque em vários jogos, desde o Diablo 2, você podia comprar gold e sets raros pra você ter alguma vantagem no jogo. Em MMORPG isso já é bem comum. O cara ou tem um mercado negro dentro do próprio jogo, ou por fora dele, né? Os caras que vendem contas, né? Contas, itens, são os famosos farmers, né? Então isso aí já existia. Né? E alguns jogos eram até criticados por isso. Provavelmente coreanos, chineses, tinha muito isso. Eu meio que discordo disso que você tá falando, cara. Porque eu acho que tem uma parada muito diferente com relação a alguns jogos, que é o seguinte: a não ser que seja um item que você não tem como acessar ele durante o jogo, ou que o balanceamento do jogo seja muito, muito íngreme, pra tipo, você não conseguir a parada de jeito nenhum. Vou dar um exemplo recente de um jogo que, inclusive, começou a fazer bastante sucesso esse ano de novo, porque Destiny 2 acaba muito rápido, e ele é tipo Destiny, só que melhor. E é o Warframe. Cara, eu tô jogando Warframe, ele sempre teve uma filosofia que eles chamam de Ninjas Play for Free, né? Tipo, ninjas jogam de graça. Que é basicamente, cara, você consegue fazer absolutamente todas as coisas do jogo desde que você jogue ele bastante. E não só isso, mas os próprios itens cosméticos do jogo, que valem dinheiro, platinum, né, que é tipo a corrência premium pela qual você paga, você como jogador pode farmar itens que são premium e repassar eles por platina por outras pessoas. Então, tipo, cara, eles não... Você tá alimentando o mercado, entendeu? Eles incentivam que as pessoas troquem entre si, eles incentivam que as pessoas façam trocas por moeda mesmo. Então, eu como jogador, cara, se eu ficar fritando no jogo, por exemplo, nesses jogos orientais aí que vocês mencionaram, se eu ficar fritando no jogo e farmando, por exemplo, tipo, a versão Prime de um personagem, que é tipo um personagem um pouquinho mais forte, quase nada, saca? Eu posso farmar essa porra infinitamente e botar num site de troca, troca, eu encontro com o maluco e ele me dá coerência premium dentro do jogo, tá ligado? Tipo, pelo não, negócio, mas, pelo meu tempo. Você tá falando de um jogo, né? Não só aplica os casos que eu falei. Um jogo não quer dizer que todo jogo seja assim. Eu só tô mencionando que, tipo, não é isso em si que é o problema. É como isso é feito, entendeu? Porque às vezes você pode botar só um paywall violento, assim, tipo, ah não, ou você joga 315.218.000 horas, ou você paga $5. Aí, tipo, ah, vai se fuder, isso é uma maneira errada de você fazer a parada. Não, além disso, tem um problema estatístico que é o seguinte: quando você compra um pacote de figurinha desse em qualquer um desses jogos, não necessariamente você sabe qual é o percentual de chance de você obter cada item ou um tipo de item que você deseja, uma família de itens que você deseja. E aí, além de você estar lidando com a sorte, você está lidando com o fato de que eu não sei a regra do processo. Eu não sei se o processo tem lisura. Claro que dá para você colocar uma espécie de lisura e ainda ser um meio ladrãozinho igual o Fire Emblem de celular, que é o seguinte: você tem as percentuais. E aí, quando você não tira a figurinha, a próximo pacote que você vai abrir, você tem mais chance de ganhar aquela figurinha. E aí, na verdade, isso só causa um efeito psicológico pra viciar o cidadão, que é o seguinte: eu tinha 1%, aí não veio. No meu próximo pacote, eu vou ter 1,5%. Pô, eu tenho mais chance. Então, eu vou comprar outro pacote. Porque se eu não tirar, no próximo, eu vou ter 2%. Cara, isso no WoW acontece certinho. Tem uma parada que, quanto mais você joga, maior a probabilidade que você tem de ganhar aleatoriamente um item boladão. Então, as pessoas ficam jogando e fazendo cálculos pra saber quantos danos nós temos que fazer. Eu acho que se for pra quanto mais você joga, e isso não envolve gastar dinheiro, ou se, embora envolva quanto mais você joga, a probabilidade de você gastar dinheiro pode ser maior, mas eu acho mais tranquilo. O problema é, eu comprei o pacote de figurinha. Você pode pagar tempo de jogo com dinheiro do jogo. Sim, isso é, cara, é uma economia de viciado perfeita. É, você tem como fazer isso com tempo de jogo, eu acho menos nocivo. O problema é você falar assim: da próxima vez que você gastar dinheiro, você vai ter mais chance. Não, você é muito difícil discordar. Olha só, esse mecanismo, se não me engano, o nome é Pet Timer, né? Uhum. Que ele vai aumentando a sua probabilidade de você ganhar o item de acordo que você não tenha ganho. Ele tem um efeito estatístico interessante, que ele normaliza melhor o valor de cada pacote. Porque se você comprar 100, em média, o valor que você vai ter usando o Pet Timer como metodologia, ele é mais coeso, ele é mais uniforme. Porque, por exemplo, se você abre dois pacotes seguidos e você vem dois, sei lá, vamos falar aqui do Hearthstone, também é outro exemplo disso, que tem esse sistema. Se você vem duas lendárias, o seu ganho por pacote é muito alto, mas você pode abrir 100 pacotes e não vir nenhuma lendária. Então, com o Pet Timer, ele garante que em 100 pacotes você vai ter duas lendárias. Bacana. Entendeu? Okay. Então, isso normaliza um pouco o processo. Eu sei que ele tem um efeito viciante, porque, na verdade, ele é mais positivo, né? Porque se o cara ficar abrindo pacote e não vem nada, ele vai ficar frustrado e nunca mais vai abrir. Isso ou é ele vai ficar também comprando cada vez mais até vir. É isso. Né, até destruir a própria família. Sim. Tem um ciclo de cartas raras que aí caem em desuso e criam novas e caem em desuso. O Hearthstone é um deles que todo mundo conhece que joga a sério. Fala que você, pra jogar e competir com a galera boa, você tem que investir dinheiro no jogo. Tem. Mas eu não considero o Hearthstone pay to win. É absolutamente pay to win. Cara, o Leozinho, cara, que já gravou aqui, ele falou que você consegue pegar todas as cartas do Hearthstone sem precisar pagar. É só você investir no jogo. Você grindar que nem um puto. Mas ele era menor de idade quando ele falou isso. É só você jogar como um animal. Eu jogo. É o consenso. Qualquer pessoa profissional, o cara fala pra você investir pelo menos uns R$200 ali no deckzinho. Tudo bem, capaz de jogar a vida inteira ali e ficar farmando? Pode, mas a maioria não vai conseguir fazer a mesma coisa com um moleque menor de idade que só vive pra jogar, entendeu? E é bom. Agora, fazendo um paralelo entre as coisas, é interessante ver como é o seguinte: por exemplo, no Hearthstone, o cara vai, investe o dinheiro ou o tempo dele e pega as paradas. Quem ele tá colocando na mão sempre do desenvolvedor. Sim. Entendeu? Tá sempre indo pra ele. Agora, por exemplo, igual o exemplo que foi dado do Warframe, ele é diferente, porque o próprio jogador alimenta o mercado. O cara que fica farmando, jogando Warframe, pega os itens, ele vai, vende e anuncia. E aí o cara que tem dinheiro e tem pouco tempo vai e compra o dinheiro do jogo e pega o item. Então isso é interessante, porque o paradigma é meio diferente, entendeu? Esses jogos, tem jogos que estão querendo aproveitar isso ao máximo possível para arrancar dinheiro pegar todo o dinheiro do consumidor, enquanto outros tentam usar isso para criar um mercado. Então, a diferença é economia fechada e economia aberta, né? Uhum. A economia fechada, né? Tipo, o dinheiro só entra, o dinheiro não sai, você não tem como comercializar, você vende a sua conta, isso é ilegal, né? Pelos termos de uso do jogo. É isso. Sim. Mas a Magic the Gathering com... você pode vender a carta, não tem problema. Sim. É, e aí a Blizzard no Rex também. A Blizzard não é boba, ela aprendeu isso com o Diablo, como eu falei, mas que alguns aí não pegaram a época. Ele ganhava muito dinheiro farmando gold, vendendo item no Diablo 2. Então quando lançou o Diablo 3, que a Blizzard fez a loja dela. Você pode vender o item lá. Mas ela ganhava uma porcentagem em cima disso. Auction House. Eu digo que a passagem é a coisa mais filha da puta da história de monetização de jogo. Porque aquilo então, não tem valor intrínseco nenhum. Mas enfim. Então, isso aí do. Ela fechou o mercado. Ela falou: ó, beleza, mas só que é só a gente que vende aqui dentro. Ela fez o mercado próprio dela. E no caso que eu falei do. E no caso que eu falei sobre o MMO em geral, apesar de vocês falarem, o cara pode conseguir no jogo, etc. Cara, mas as guias lendárias lá. De redes mais raras e tal, que tem mais valor no mercado, faz pra quem joga PVP, que é o big point do WoW. Cara, todo mundo sabe que quem é mais equipado tem mais vantagem. O cara tem mais equipado e o cara sabe jogar, ele vai ter vantagem em PVP, ainda mais falando de guilda. Então sim, as guildas mais fortes investem em dinheiro, era óbvio. O cara não quer ficar, às vezes o cara tem 2, 3 chaves, não quer ficar se matando lá pra poder ver qual o cara da rede vai pegar o item. O cara fala que compra o item, foda-se, isso, entendeu? Então, você paga pra poder jogar, eu acho engraçado. Até porque você não precisa mais de item pra fazer PVP, mas tá tranquilo. É isso aí. Só pra adiantar um pouco a discussão, assim, pay to win é uma questão que é, pra alguns é moralmente reprovável, pra outros não, tá? Depende de cada um e cada um gasta o seu dinheiro como quer. Depende do grau também. Não, é assim, eu acho que, na maioria dos casos é voluntário, são, digamos, na maioria dos casos também são maiores de idade, espero eu. Então as pessoas gastam dinheiro como querem, né? Mas a questão que a gente acha que maior... Gastar que... o dinheiro do pai como quer. Também pode. Mas olha só, a questão que eu acho que mais evidente agora é moralmente aceitável você vender progressão de jogo num jogo AAA full price? Cara, moralmente aceitável é, eu só acho, tipo, horrível. Eu não compraria esse jogo. Esse é o chão da questão. Eu não tenho nenhum problema moral nem ético com isso, não. Vai fundo, faz o que você quiser, eu só não vou jogar esse jogo. Cara, realmente, tá? Num mundo que a gente vive, que você tem uma oferta de centenas de jogos por ano, em gêneros semelhantes, você só compra o jogo que tá sendo babaca se você quiser. Eu não acho que a oferta ser alta faz isso ser menos questionável, não, igual vocês estão falando, mas eu entendo o argumento. Por outro lado, né, você... Não, acho que isso faz oferta alta não, só não me incomoda mesmo, cara, faz o que ele quiser. É, por outro lado, você fazer isso sendo a EA, que é uma giganta que... Enfim, tem o super poder do Batman, que é ser rico, e compra tudo, ajuda, né? O seu produto alcança mais longe, né? Pô, cara, se o Ultimate Team fosse de graça e um produto standalone, tava ok? Eu acho que você tá claro pensando que o seu discurso orientar ao público como se o público gostasse de jogar jogos pay to win. Mas gosta! Eles gostam, dinheiro, cara. Não é o tipo de pagamento que atrai eles no jogo. É os vários jogos que são pay to win, que ninguém nunca joga, que principalmente mobile e tal, ninguém fala porra nenhuma. Só que existem jogos que as pessoas, pelo marketing, por gostar da temática do jogo, etc., gostam muito de jogar e gostariam que ele não fosse assim. Isso se aplica com o Battlefront, porque é coisa de Star Wars, era um jogo que tinha tanta coisa muito foda. É, a pessoa quer jogar, por exemplo, vou fazer um Mass Effect novo, e o Mass Effect novo vai ter várias microtransações que pra você aproveitar o jogo 100%, você vai ter que pagar. Eu ia ficar puto, ia falar, porra, queria jogar esse jogo na moral, agora tem que jogar assim. Isso é um desdobramento da cultura de DLC, que vem lá dessa cultura de que a gente falou lá de trás, que é misturar os dois modelos de negócio, e daqui a pouco a gente tá pagando, que é o mais absurdo, nas loot boxes, que você paga por uma chance de tirar um item que você quer no jogo que você já pagou. Você fala, caralho. Você faz isso no Overwatch. O Overwatch é assim. Não tem impacto no jogo, vai. É, você não tá comprando progressão. Não, é diferente. Eu concordo. Não influencia na progressão. Assim, mas é aquele negócio. Você tá dinheiro pra cacete. Silêncio! Só. Tem o cara que paga pra ganhar, só que aí o cara, modelo de negócio do cara, e o cara que paga o jogo, e em vez de pagar por um cosmético, ele paga por uma chance de ganhar um cosmético. É diferente, mas eu acho que é tão filho da puta no mesmo nível, entendeu? Gente, eu acho que eu também acho. por causa do... Não sei se vocês manjam esse jogo, vocês jogaram muito... Já jogaram Battlefield e Battlefront na vida, assim? Alguém aqui, além de mim? Então, o choto do Battlefront 2, cara, é que é o seguinte, ele não impede, né, só play to win. Ele impede você evoluir teu personagem, cara. Você não evolui no jogo. Porque qualquer Battlefield ou jogos até então, era o seguinte, você escolhe uma classe e é um estilo RPG. Conforme você vai jogando com aquela classe, você vai habilitando mais coisas com aquela classe. É algo muito normal, certo? Algo que é até legal de jogar. Sim. Então, se eu vou jogar engenheiro, eu vou habilitar mais coisas para engenheiro. É legal. Armas, equipamentos, etc. No Battlefront, não. Você joga lá com um robô, com um sniper, sabe o que seja, você tá ali, ganhou vários battle points durante a batalha e você não evolui tua classe em nada. Você tem que comprar caixinha pra dar sorte de vir alguma carta que evolui a classe que você tá jogando, entendeu? Famoso então, cara, e não é só isso. Ele te dá limite de ponto diário que você pode ganhar. Então, por mais que você fale assim, ah, eu vou ser uma pessoa que estou de férias e vou jogar 24 horas por dia. Ele vai bater, sei lá, 7 mil pontos. A partir dali, só daqui a 24 horas você vai poder juntar de novo 7 mil pontos. Ele te bloqueia. Literalmente, mecânica de jogo de celular, é isso? É. Não, ele é o pior. Ele é o pior. Mas o jogo é tarde. Que buceta. É. Isso é uma coisa pior. É uma coisa pior é o seguinte: vamos dizer que o PH é o mais viciado de Battlefront aqui da galera. Ficou em primeiro lugar lá na partida, matou 30 pessoas. Eu que fui o pior e matei 8 pessoas, eu vou ganhar só 200 battle points a menos que ele. Ele ganhou, tipo, 5 mil e eu ganhei, pô, 4.800, sabe? Tipo, ridículo, entendeu? O jogo não te recompensa por... Ou seja, o jogo beneficia quem paga e não beneficia quem joga bem. Isso aí. O jogo fosse de graça, tava tudo bem? Não, tava menos mal. Ainda bem que eu não sou fã dessa porra. Mas justamente eu tinha uma chance que... de, se eu fosse, eu podia ter comprado o jogo. Mas assim, pô, foda, vou jogar esse jogo que é irado. E aí eu chegar e me deparar pra eu não poder progredir e ter que esperar 24 horas. Eu ia ficar tipo irritado. Cara, mas essa eu acho ordem que a gente foi construindo aos poucos. A gente falou do que era o primeiro modelo de você pagar, depois do primeiro modelo de você pagar pra ganhar. Isso só... Agora você paga pra poder pagar pra ganhar. Paga pra evoluir teu personagem, paga pra tudo. Você não faz nada no jogo sem pagar. Cara, eu acho que é meio pau no cu você punir os jogadores na evolução deles por eles jogarem mal. Mas eu acho que isso é uma questão meio relativa. Mas enfim, eu acho que a gente tá mais chateado com a questão do pagamento do que dessa questão de tipo, mas eu joguei infinitamente melhor do que o fulano e ele ganhou só 200 a menos do que eu. Foda-se, cara. Você ganhou mais que ele. Deixa as pessoas se divertirem, sabe? É pra isso que você mas o Battlefield, ele não se incentiva por matar. No Battlefield pode morrer pra caramba, mas se você participar, tá com seu esquadrão, você participar, dar algum tiro no cara, você nem matar o cara, você ganha ponto. Não precisa ser o fodão matador pra ganhar ponto, entendeu? Você sempre recompensado por tudo que você faz. Eu acho que o Battlefield é muito bom por causa disso. E por isso que ele fez sucesso. Agora, o Star Wars não, entendeu? Ele não é equilibrado. Ele tudo se sente recompensado em nada naquele jogo, cara. É bizarro. O pior é que na propaganda desse jogo, que é uma propaganda irada, por sinal, do menininho e da menininha, que desde criança vão disputando o negócio de Star Wars, eu fiquei pilhadaço pra jogar o jogo. Eu tava pensando até tipo, caralho, o jogo vai ser muito maneiro, vou pagar 200 reais no lançamento que nem um animal maluco. Aí eu escorreguei na caixa de banana, não consegui comprar, e quando eu fui olhar, tava todo mundo falando mal do jogo. Muito mal. Tipo, destruíram sonhos das pessoas. E o jogo, cara, vamos falar que ele custa 210 reais aqui no Brasil e a versão melhorzinha custa 270, se não me engano, 255. E aí a ironia era, porque o jogo agora tem modo campanha. O modo campanha dura 4 horas, cara. É bizarro. É um Call of Duty. A campanha é ruim. É, até aí é um Call of Duty. Pô, só 4 horas, Call of Duty? Só 4 horas? Não, não é por aí. Não, Não, mas o Call of Duty, ele tá com como sendo um jogo online e ele não tem essa arrombadice, a princípio. Não, eu não tô criticando por isso, mas o Call of Duty, quando ele vai pro online, ele não te poda, como isso. O Battlefront te poda, entendeu? E o Call of Duty vai me desculpar, tem as melhores campanhas de single player de muitos jogos aí, cara. A história é maneira, a campanha é imersiva, é muito bom. Esse Battlefront novo, cara, são 4 horas ridículas, é muito zoado. Não, ainda sofre com o fato de que você... Acabaram de falar que é 4 horas, pô, presta atenção. Você ainda sofre com o fato de que... Não, mas 4 horas só? Sim! Você ainda sofre com o fato de que é Star Wars, você não pode ficar mexendo muito nas história, porque tudo que você mexer ali é ridículo. É igual o, sei lá, o jogo do Game of Thrones lá da Telltale. Nada acontece. Não pode acontecer nada nesse jogo. Starkiller. É. Ah, mas. Tem sempre um filho da puta pra falar esse jogo. Eu gosto do jogo. Não, eu provoquei. Eu achei que ficou maneiro, é uma história quase canon, sabe? Quase. Não, quase. A história mais quase canon é aquela do Star Fox, do Star Wars 64. Como é que é o nome dessa merda? Shadows of the Empire. Essa é a mais próxima de ser canon. Essa é maneira. Eu acho que fazer um crossover e pronto, cara. Tudo é canon, nada é canon. É isso aí. Star Wars é foda-se. É verdade, Star Wars um dia pode virar e falar, mas a gente vai lançar esse filme aqui, então tudo o resto é foda-se. Star Wars é foda-se. Não, mas é, cara. O George Lucas, ele era o dono ainda, ele fazia uma parada que era o seguinte, cara, tudo em Star Wars é canon, mas a ordem de coisas que estão se dizendo são o que eu fizer, o que outras pessoas fizerem autorizadas por mim e o que eu for não fizer. E aí a galera embaixo dele. Na verdade, canon desde que me pague. É, mas aí começou a rolar conflito entre as pessoas que eram autorizadas por ele. E aí deu uma zona do caralho, tá ligado? Um puta puteiro do caralho. E no fim das contas foi tudo pro saco. E lá, você, um rapaz modesto, adulto, lindo, sedutor. Elegante. Você é dessas pessoas. Eu sei que você não é dessas pessoas. Eu não era. Mas você recentemente andou umas declarações contrárias. Poderia falar um pouco sobre essa experiência? Que declarações contrárias que eu dei? Algo como o Street Fighter V e... Ah, sim, sim. Não, o Street Fighter V comprei os DLCs todos. E aí no meio vem umas roupas e aí eu tenho as roupas. Fim. Mas o problema é o seguinte: em setembro saiu o FIFA 18. E eu falei, vou jogar essa porra desse Ultimate Team, que eu nunca joguei até hoje, tem 10 anos essa merda. Eu joguei uns 5 ou 6 FIFAs nesse período e não joguei essa merda. Eu fui jogar. Aí peguei minhas cartinhas, não sei o que. Eu falei, cara, vou comprar uns pacotinhos. Vou comprar mais uns pacotinhos. E vinha umas meia merda nos pacotinhos. Até que depois eu fui parar pra ver. Eu falei, essa coisa. Mais Pô, o preço é maneiro? É maneiro? Eu nunca entrei nessa droga, não. Claro que não. Não entra, não é bom. Para com isso. Não vem com essa merda. E eu não quero dizer o quanto eu gastei com esse jogo. Agora eu parei de gastar, não compro mais nada. Eu não quero dizer o quanto eu gastei com esse jogo nesses meses, tá? Mas digamos. Isso te ligou. Digamos que talvez desse pra comprar, montar um computador novo. Caralho! Com Cabe Lake, com i7 e 7700. Que isso? Não, ele tá falando um Raspberry Pi. Não. Nesse momento aqui que o Ilapso falou pro Pyron não comprar o jogo, sejam essa pessoa, não façam igual o PH que chama a galera pra jogar o WoW, tá? Por favor. Não, eu chamo pra comprar. Eu chamo pra comprar Switch. Eu sou maneiro. Eu chamo pra pilha errada boa. Comprem Switch, todo mundo. Foi verdade. Pilha errada boa. Bora jogar um WoWzinho, bora jogar um WoWzinho, Lu. Bora, é isso aí, ó. Bom aéreo aqui, porra. É, o clássico agora vai ser free, né? Aí, ó. Vai ser free o clássico. Trocou tudo. Cara, mas assim, sem sacanagem. Clássico vai ser free aonde? Ele tá falando do WoW. Eu acho que eu comprei uns $400 de pacote de FIFA. Crenda, pai, bicho. É, comprei. Mas você se divertiu. Caralho, tu Botafogo ganhou geral até o Barcelona, ou não? Pô, eu tô ganhando agora aqui, mano. 2-0. Eu contra o arrombado aqui, genérico, porra. No online. Mas valeu a pena no fim você lá, pensou, você porra, o que eu tô fazendo com a minha vida? Cara, todo dia eu penso o que eu tô fazendo com a minha vida. Se tivesse streamado vídeo no YouTube de reação do Ilapso abrir pacotinhos, você ia entrar nesse sucesso dos youtubers aí, que eu não entendo porque não faz isso. Ia ser minha cara de apático com todos os pacotes que ia aparecer. Ia ser incrível. Caraca, muralha de novo. Eu tô imaginando aquela clássica cara de Ilapso friamente gastando R$2.000. Vídeo de reação, tá ligado? Nos comentários a galera reclamando que só luparam a cara do Ilapso. Isso. Com certeza. Ele vai ficar contando pra negócio crescer. Ia ser a cara que a Silvia falar que é minha cara de poker. Falar, caiu o mundo, a cara de poker. A sua cara de poker é quando você descansa o seu queixo no seu peito. Isso. E você não sabe se você tá acordado. Foi igual os alunos hoje que falaram, pô, pessoal, e tem o Bitcoin aí? Eu falei, não tem tempo que eu não vejo. Ele falou, pô, pessoal, foi pra $9.000 só. Eu fiz aquela cara de cu, falei, tô tranquilo. E aí, sabia que ia subir tanto assim? Tô bem. Aí depois eu dei uma olhadinha lá, dei um confere lá e fiz um sorriso pra mim mesmo, por dentro. Por isso que eu comprei tanto de FIFA. Tá explicado. Por isso. Gastei Bitcoin pra comprar pacotinho. Gastei 0.4 Bitcoin com 0.04. 4 bitcoin com o pacotinho. Ok, melhor, tá ficando com medo agora. Tá com medo, né? 0,04. Mas o negócio do FIFA, cara, o que acontece? A diferença do FIFA pro Battlefront, né? Já que tá tudo dentro de EA. Os jogadores de FIFA... volta de tiro. Exatamente. Os jogadores de FIFA estão bem putos com a EA, tá? Esse ano, em particular. Eu não sei a galera do Madden, porque ninguém joga essa bosta. Mas o Madden tem o mesmo... A galera do The Sims tá puta com o EA, cara. Caralho, pra você ver. É tipo os fãs do NX Zero estarem putos com a banda, né, cara? A que ponto chegamos, né? O lance do FIFA é o seguinte. Sacaneiro, se você comprar o FIFA e nunca jogar esse Ultimate Team, como eu nunca tinha jogado até hoje, você tem um FIFA. E tu pode, sei lá, escolher o Barcelona e enfrentar o maluco tu online com o Real Madrid e acabou. Tu jogou o teu jogo, cara. O Battlefront, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou tu joga essa porra online e vira pay to win automático, só tem esse modo online. Ou você fica lá chorando com cara de bunda. E a Take-Two começou a fazer isso também. Esse ano. Com tudo. O GTA é uma máquina de microtransação. GTA Online, né? Claro que isso faz com que o jogo esteja vivo até hoje, né? O jogo tem 4 anos já. Mas eles oficialmente entraram nessa de microtransação, cara. E ainda vem O que você compra em GTA? Ah, eu não faço ideia, cara. Você compra veículo, compra dinheiro, as coisas assim. Só que a questão é que, tipo, o GTA, pelo menos, a experiência offline do jogo é um puta jogo do caralho. É um jogo de 40 horas. Online. É, foda-se online, exatamente. O online foi... A 2K faz isso com a NBA. Que começaram a botar... O online foi depois até, inclusive. Já tinha um tempo de jogo, já. Já. É que o que fez isso no novo NBA. Você compra pontos pra melhorar seu jogador do modo carreira. É, que é o resumir, que é igual tá o do Ultimate, né? Team, né? Fudido essa porra, né? Cara, mais ou menos. Assim, a merda foi tão grande que deu com o Battlefront agora, que esse tipo de coisa começa a ser revisto, né? Mas enquanto tiver gente pagando, vai ter, entendeu? Enquanto tiver público, vai ter. Algumas pessoas... Tem prazer com essa merda, entendeu? Sim. Isso é uma verdade. Tem que lembrar só pra poder falar do Battlefront pra gente não perder. É que primeiro que os caras hyparam muita coisa, que não ia ter mapa, né? Não ia ter Battle Pack de mapa agora de temporada. E que você poderia habilitar tudo no jogo, que nem o Street Fighter, né? Esse papinho de temporada é um dos maiores cânceres que tem por agora, né? Eu acho bom. No Battlefront eu não acho errado, não. Mas assim, no Battlefront, cara, pra você pegar o Darth Vader e o Luke, era 40 horas de jogo, cara. É isso, cara. Você pegar um dos dois, entendeu? Tipo assim, era muito zoado, cara. Olha, eu não acho. E não é 40 horas zoado, direto. É 40 horas dividido em 7 dias. Porque conteúdo difícil de pegar, pra mim, faz parte de jogo. Tem vários jogos que as coisas são difíceis e o mérito dela tá em conseguir elas, né? Caraca, ele chegou lá e conseguiu. O problema é quando ele é artificialmente mais difícil, só pra te vender a facilidade, né? Aí, pra mim, é o grande problema. É. Porque quando você controla os dois lados, a chance de você estar enviesado ou de você não ter um comportamento ético é muito grande, né? Então, tipo, como é que eu vou acreditar que a EA fez um negócio justo se ao mesmo tempo que ela vende o problema, ela vende a solução, né? Exatamente. Isso que é o problema. Sim. Sim, se fosse 40 horas pra todo mundo e foda-se, não, mas... Exatamente, eu acho que foi irado. Caraca, é 40 horas. O maluco é foda, né? Ah, não, o maluco é rico. Não, cara, é rico. A real é que, tipo, se algum momento você se fizer a pergunta, será que eu posso confiar na EA? A resposta é sempre não. Não, o problema é que tá ali embaixo do boneco, assim, o tempo, já tô ponto de jogo, que é 40 horas, e já tem um botãozinho pra tu comprar ali com os créditos, entendeu, cara? É muito cara de pau a parada, assim. Olha só, eu dei uma olhada no meu histórico de compras aqui no lugar onde eu faço voucher de PSN. Não faz isso, cara. Você vai causar dor e sofrimento. Esquece o valor que eu falei, brother. Caralho, o que eu fiz com a minha vida, moleque? É muito maior? O que eu fiz com a minha vida, cara? Mas então, essa é a questão da estratégia da microtransação, né, cara? Tipo, de um real, você acha que você não tá gastando dinheiro e, na verdade, daqui a pouco você tá vendendo chinelo, tá ligado? O problema é fazer de 100 em 100 dólares. É assim. Perguntando se era. O fliperama também era assim, cara. A gente gastava uma grana forte. Porra, mas não era tão forte assim. O fliperama tem o fator social, o fliperama tem outras coisas, cara. O que me deixa puto com relação a jogos online, cara, é que, tipo, é o que eu tava comentando quando a galera perguntou da figurinha. Aí tem o fator social. É, cara, nem todos. Mas enfim, essa questão de microtransação, eu acho que a pergunta da figurinha ela é muito importante, tá ligado? Porque, tipo, o que gera valor pra um produto online não é a mesma coisa. Um produto digital não é a mesma coisa que tá gerando valor pra um produto físico, né? É. Você não tá gastando pra você fazer. Você só, tipo, fez aquele negócio uma vez e beleza. Ah, você vai argumentar que tem o tempo dos programadores. Cara, mas aí ou você cobra $60 e não cobra porra nenhuma, ou você dá um jogo de graça, entendeu? Pode crer. A questão do DLC e do Season Pass, eu acho justo, desde que o primeiro jogo seja inteiro. O foda é quando o nego vira e fala, não, o jogo pica pra caralho, joga aí, não sei o que lá, e eu recebo Final Fantasy XV, tá ligado? Eu tenho que comprar 17 milhões de DLC pra me divertir com a parada, tá ligado? É, ou então, tipo, qual era aquele jogo que você tinha que pagar pra ver o final da história? É o Azura's Wrath. Azura's Wrath. Final Fantasy XIII também, é verdade. Final Fantasy XIII. É, mas aí que foda. Azura's Wrath era assim, você tinha que pagar pra ver o final. Mas assim, você quer... Cara, a expansão do Diablo 2 era um DLC, né? Na época que a gente comprava o disquinho na loja. Era uma expansão foda do caralho, tá ligado? Tipo, o Frozen Throne era maneiro, sabe? Aquilo era conteúdo extra. Aquilo é tipo, cara, tu já zerou o jogo, mas você quer ver uma outra história maneira que segue daquela? Bora! DLC de Bloodborne, os DLCs da From Software, cara, são todos muito bons, cara. Os do Dark Souls 2, mas aí, 2, você está falando do amor. From é amor. E quando é The Sims de cachorro? The Sims, desfile de moda, The Sims. Me amarro, só que é caro pra caralho. Se fosse mais barato, eu não ia me sentir roubado. Então, olha só, eu tô jogando um jogo aqui agora que ele fez tudo que a indústria falou que tem que fazer. Tem modo campanha foda, tem multiplayer legal, não te cobra microtransação, tem um preço justo. Ganhou, foi ultra bem avaliado e a empresa aí tá praticamente faliu, e aí comprou e vai destruir, como tudo que ela faz, que é o Titanfall 2, exemplo. Então o que acontece? Gasta meia hora falando exemplo. Então, exemplo é o seguinte, é porque tá essa coisa da indústria falar que tudo tá caro porque eles têm que fazer multiplayer, tem que fazer online, tem que fazer não sei o quê, e não tem que fazer, cara. Tá aí o Wolfenstein novo aí, que é só single play e zerou se amarrando. Tá aí o Cuphead e diversos outros jogos. É uma desculpinha agora que a gente somos maltratados porque nossos jogos não estão pagando as contas, a gente tem que fazer você pagar sempre muito a mais do que o valor que você realmente pagou na loja pelo jogo, que tá acabando com a indústria, cara. Você se sente sempre enganado, entendeu? Você compra um jogo e você parece que, caraca, eu quero te vender um produto, cara, faltando alguma coisa, uma peça, sabe? Cara, eu computador sem a memória. O Baixo Fritzuca atrasou mais uma semana, porque domingo eu ia editar um programa, mas aí de emergência o Totoro falou, caralho, Pivoto, socorre, grava lá o vídeo com a gente. Eu fui lá gravar com eles e não editei o programa. E aí eu falei um pouco sobre esse assunto lá, e eu falei pra eles uma parada que eu tenho certeza que vai acontecer. Eu vou repetir aqui, porque aqui é minha casa. A gente daqui a uns 5 anos vai chegar num cenário Mad Max dessa porra, meu irmão. Só vai ter jogo indie e Areia do Deserto. E meia coisa e Pay to Win. Também conhecido como 1985. É, tipo isso. Só vai ter jogo indie e Candy Crush, maluco. Só vai ter essa porra. Ou tu é Candy Crush, ou tu vai ser Oniken, Odalos e o caralho é 4. E aí... É o mundo rap, é o mundo metal. E vai ser um mundo melhor, inclusive, né? Além de tudo, né? Eu também porque... acho. Porque chegou numa situação insustentável de nego querer fazer jogo cada vez mais caro e aí te vender cada vez mais caro, mas ele não pode passar das barreiras dos $60, senão ele é execrado, né? O execrável fulano de tal, que vende jogo caro. E aí ele quer te repassar custo com essas porcarias artificiais que não adicionam nada ao teu jogo. E a única solução pra isso é explodir. Vai hipotecar a porra toda, crise de 2008. Ou tu faz jogo que custa $20 e te custou $2,000 pra fazer, $20,000 pra fazer. Ou tu vai fazer esses jogos chineses de Hong Kong e canadense, sei lá, da East Side Games, que é pay to win infinito, gerador de número aleatório infinito. E tá tudo bem, e você tá sendo honesto com isso. Dentro pegou do que meu possível. Braço, mas tá tudo bem. Posso levantar uma bola? Eu acho que isso é uma questão também que, mas os jogos estão muito caros, etc. Cara, é verdade, o jogo é uma parada cara velha de tu fazer e produzir. Sim. E tal. Só que eu acho que existe uma questão embutida aí, que é a que essas indústrias AAA, elas têm um custo operacional absurdo, elas só crescem. E, tipo, cara, você vê jogos feitos por empresas menores, que não tô nem falando de empresa indie, de time de 10 pessoas. Seria empresas menores. Você pega CD Projekt. A empresa ter o tamanho de que ela tem que ter. É, e não um tamanho absurdo que tem que crescer pra sempre. É, Super Giant também, sacou? E essas indústrias, elas viraram um gatekeeper, né, cara? Isso aqui é a merda. A EA não é nada mais, nada menos do que um grande gatekeeper. Ela pega empresas que estão perto da falência, mas que fizeram um jogo do caralho, compra o jogo delas, monetiza em cima e faz uma porrada de sequência merda. Esse é o. Falha a empresa, viu? E falha a empresa. Aí compra alguém que tá pra falir, fale ela, né? Não, não, a gente vai salvar essa situação. É o seguinte, se elas estivessem fazendo tudo direito, estivessem ganhando dinheiro, elas não teriam sido compradas a preço de banana pela EA. Então alguma coisa que mudou de negócio dela não tá funcionando. Tá, sim, tá. Sim, mas o que eu tô falando então, não é. Então explica CD Projekt Red, aquela empresona da porra. Tá funcionando. Eles sabem o que estão fazendo. Essa é uma empresa. Olha só, tem uma empresa que a empresa não tá ruim das pernas, a EA simplesmente compra porque tem grana pra comprar, são empresas de capital aberta, ela compra a empresa, a Dex é a empresa. A EA e simplesmente destrói a empresa, entendeu? Peraí, qual empresa de capital aberto que a EA comprou? Ué, a galera. O pessoal do Burnout. O pessoal do Burnout é um exemplo. E compraram o estúdio. Era capital aberto? Era. Agora... Não sei, cara. Compraram a empresa. Cara, a empresa eu nunca, tinha parado pra pensar que talvez a empresa fosse de capital aberto e a EA foi e comprou. Vocês são mitológicos mesmo, brother. Vocês são incríveis. Mas é que faz muita diferença, porque a capital aberto geralmente é uma empresa muito grande. Não, a pessoa é forçada a vender. Empresa, quando é capital aberto. Da Maxine. Hostile Takeover. Aí pode ser Hostile Takeover. Mas isso, não é isso. A EA não faz. Não compra no mercado de capital. Ela vai e compra a empresa mesmo. Ela vai lá na Respawn, vai lá, vem cá. Cara. Não, vem cá. Nem que fosse a conta de telefone. Comprou a empresa direto. É a mesma coisa. Exemplo meu Eu não tava falindo, cara. Eles foram lá e compraram. E outra coisa, o Mass Effect Andromeda foi outro jogo que rolou um esqueminha aí. O Mass Effect Andromeda, na verdade, hyparam o jogo pra caramba, fizeram vender muita pré-compra falando aquele lance do Early Access de você poder jogar o jogo antes, etc. Hyparam aquela campanha de marketing do caralho, milionária, e o jogo tava claramente inacabado, cara. Quem jogou o beta ficou bolado, o jogo saiu todo bugado, sabe o que aconteceu? O jogo foi praticamente descontinuado, flopou. Toda a DLC que sempre o jogo babou e abandonaram o jogo, tá aí, ó. Entendeu? E foi muito bom. R$74,90 que eu vi na promoção, quase comprei, mas não comprei. Cara, não, se não. Fudeu, R$30, R$30 de compra. Mas quando eu falo da questão da. Cara, a empresa nesse sentido, pelo menos dentro desse mercado, ela funciona igual célula, brother. Você atinge uma determinada massa crítica, ou você diminui, ou você, sei lá, vira mais de um estúdio, sabe? Faz um modelo de cauda longa. Porque, cara, o jogo tá ficando caro por causa disso, tá ligado? Você pega GTA V, que a galera fala, GTA V. Custou muito dinheiro pra fazer. Cara, olha a quantidade de dinheiro de marketing que o GTA V gastou, cara. A empresa, só olha. Ela fica crescer receita todo ano. Crescer receita. E de repente, cara, eles estão aumentando a receita numa parada que não vai te dar lucro de caixa, e você só vai gastar mais e vender não o suficiente, porque o público não é infinito que as pessoas estão. Vão gastar R$1 milhão por jogo. Eu acho também que tem um meio que um overpriced aí, porque vamos botar Ubisoft. Eu só se inscrevo, tudo bem que é um jogo trabalhoso, tem muita coisa, estudo por cima e tal. Cara, mas é mesmo engine, é a mesma forma todo ano, cara. Agora que eles mudaram pra melhor, mas repetir a mesma coisa o tempo inteiro. O FIFA, o nosso próprio amigo Jair Lopes fala aí que era um andar só e agora é um prédio inteiro. E que o jogo, apesar de mudou agora pra engine da DICE, mas o jogo todo ano era o que, cara? Bicho pra camisa e cartinha. É isso mesmo. Cara, mas a licença do FIFA é muito cara. E licenciar os times é muito caro. Mesmo tá, o dinheiro licenciar, todo, licenciar a EA não conseguiu licenciar tudo. Já parou pra pensar nisso? O Campeonato Brasileiro tá fora. Licenciar não justifica você pegar um padre que era um andar e virar um prédio inteiro. Não, mas assim... Não vai envolver tantas pessoas assim, cara. Fazer um jogo licenciar aumenta o custo do jogo. Aí você precisa criar mais coisa dentro do seu jogo. Ele fica mais atrativo. Não, o que ele tá discutindo é isso. O que ele tá discutindo é a quantidade de sustentação que tem pra você lançar um jogo desse. Você não precisa ter um operacional tão grande. Você não precisa ter na sua cadeia de valor uma porrada de coisa embaixo que não sustenta. Cara, eu absolutamente discordo. Sabe por quê? Se você falar isso lá na EA e for verdade, o Product Manager lá vai demitir metade do time. Ah, é? Me explica como é que eu faço meu trabalho melhor se eu consigo fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com metade da minha equipe. Cara, você acha que eles não cortam suportam gente todo dia pensando em otimizar a custo de folha. Cara, se ele tem esse time lá, é porque ele precisa ficar gerando conteúdo, ele precisa gerar a otimização do jogo, ele precisa trabalhar tantas coisas pra poder aumentar as vendas do jogo. Se ele puder ganhar a mesma coisa gastando menos, eles iam fazer, gente. Não, então, cara, aí que tá a diferença, que é o que os meninos estavam falando. Minha ponta no FIFA, isso daí, não sei a cartinha. Cara, eu vou te falar uma parada que é o seguinte, eu tô te falando como uma pessoa que tá dentro da indústria de jogos, tá? Eu trabalho com isso. Rafael Ximenes. A parada é que assim, cara. Ah, mas eu vou falar lá pra não ser aquela dentro da EA. Cara, o panorama da EA hoje realmente é insustentável. Uma empresa que tem câncer, virou um câncer, ela deve morrer. A não ser que ela continue crescendo indefinidamente. Entendeu? Tem que crescer. Peraí, deixa eu terminar. Não, o câncer cresce. O câncer cresce, cara. Mas a questão é a seguinte, cara. Você estabelece prerrogativas de como você conduz o seu negócio quando você ainda é uma empresa que está em crescimento. Hoje em dia, se você chegar na EA, eles não vão ter como cortar o custo operacional deles e continuar fazendo o que eles fazem. A não ser que eles façam um downsizing, eles diminuam o escopo dos jogos que eles estão fazendo e voltem a fazer jogos bons. A EA, na verdade, ela já está respondendo a uma mesa diretora que não vai mais ter interesse em fazer isso, porque eles querem exatamente isso. Eles querem continuar levantando receita. Agora, existem empresas e software houses que são menores, que têm como fazer jogos de maneira sustentável sem ganhar um décimo do que a EA ganha, e elas não precisam de microtransação e o que você chacota. É o... Mas aí, essas como empresas não atraem investimento, elas não atraem o investimento que a EA atrai, tá? O investidor financeiro não vai... A rentabilidade dessa empresa é muito menor do que a da EA, correto? Mas talvez o cara não precise desse investidor financeiro todo. Mas esse mercado existe diferentes níveis. Nem todo mundo precisa ser igual, nem todo mundo precisa ser indie developer. Você pode ter uma EA da vida. Beleza, você não guarda EA. Mas então, cara, a questão é essa. A questão é que não existe só indie developer e a EA. Se você está assumindo que você não é uma... você é indie, você está cometendo uma falácia, cara. Não, mas a falácia é achar que todo mundo tem que ser do mesmo tamanho, indie, e que a EA tá errada de ser do tamanho que é. Ninguém falou isso, cara. Falou que o tamanho dela é insustentável, que ela é um câncer e que ela tem que morrer. Cara, olha o cara, ela é um câncer, ela é insustentável, ela tem que morrer. Mas pode ser falar seus mesmo assim. Do ponto de vista de sua opinião, mas não como negócio. Como negócio, eu estou tão mais certo. Cara, mas é o seguinte, a gente tá falando aqui de jogos, cara. E negócio, monta aí então um jogo que vende coxinha e entrega na tua casa, cara. Beleza. Agora, eu tô falando o seguinte, por exemplo, agora volta a discussão do FIFA, tá? Porque pra você ter uma franquia do tamanho do FIFA, você não consegue ser um indie developer, entendeu? Porque o licenciamento anual desse negócio é um caminhão de dinheiro. Você tem que negociar com a imagem do Messi, com Neymar, cara, é muito dinheiro que eles pagam pra poder usar as imagens desses caras, entendeu? Então não dá pra ser indie developer e ter a licença da EA, da FIFA, por exemplo. É incompatível. Então, o negócio funcionar, ele tem que ter um tamanho grande, entendeu? Cara, então, o FIFA, que eu acho que é uma escalação que o... Então, mas como é que... Pontuando, rapidinho, o que o time está tanto pontuando e que faz sentido, mas não é o absoluto, é que FIFA nunca precisou ficar do tamanho que ele chegou. Mas sempre, como isso foi respondendo cada vez melhor, FIFA foi crescendo, crescendo, crescendo. Sem a necessidade de crescer, ele cresceu. E hoje, e isso foi só um exemplo de como hoje o mercado se mudou tanto, tanto, que ele precisa ser completamente diferente pra sustentar, entendeu? Cara, o valor da marca sumiu, gente. Isso não tem como discutir. É que nem Star Wars. Mas sinceramente, Star Wars custa... sucesso financeiro. Sucesso financeiro é muito evidente. Ele cresce porque vai ficar mais caro sempre. Eu acho que isso aí é um overprice que vocês estão falando aí, porque, cara, FIFA, até o 2010, né, sem ter o Ultimate Team lá da vida que o Gartinha, foi quando o Julian entrou, cara, era um andar e sempre teve jogadores famosos em FIFA. O Neymar é o da vez, o... Mas é isso. É porque não precisou, vai ficando cada vez mais caro, porque não precisou, sem necessidade. Gente. Não precisou dessa galera toda. Calma aí, não precisa dessa galera toda, etc. O Star Wars também é uma franquia muito cara, você acha que se demore. É mais caro que licenciar que um FIFA da vida. Com certeza. Entendeu? E, cara, na boa, não precisou de um prédio inteiro de mil andares com milhões de pessoas, cara. E, na boa, é um jogo completamente novo. Tudo bem, gastou muito mais pra ser produzido que um FIFA anualmente, cara. Não tem como justificar isso tudo pro FIFA, cara. Não tem mudança assim no jogo que justifique tanta gente trabalhando. Vai me desculpar, não tem? Tem mudança que justifica ter aquelas pessoas trabalhando fazendo assim. Não tem mudança que justifica as pessoas quererem essas mudanças. Entendeu? Eu acho. Ah, peraí, isso eu acho até que tem, pô. Eu não sei lá qual o tamanho do FIFA, quanto exige de dinheiro hoje em dia. Não, não é irresistível hoje em dia. A gente não tá discutindo aqui que existe demais hoje em dia. Existe muita coisa hoje em dia em volta daquilo ali. O grande questionamento é, não precisava ter ficado desse tamanho, porque ele foi crescendo mais do que respondendo às necessidades do mercado, na minha opinião. Então ele foi criando aquela vontade das pessoas de quererem mais, não, mas sem não, elas não, estarem... Não, peraí, acho que, desculpa, acho que você tá equivocado. Sexta-feira, na Black Friday, com uma hora de Black Friday, a EA já tinha ganhado com dinheiro que o pessoal usa pra comprar, dinheiro do jogo pra comprar pacotinho do FIFA, 1 milhão de euros. Um milhão. Jesus. 1 milhão. Então... Tipo, 10% foi só o lápis. Ah, cara, 1% fui eu, brother. Não, mentira. 0,01% fui eu. É, talvez menos. Eu não sei fazer essa conta agora de cabeça. Muitos zeros. E aí, realmente, cara, você 4 horas da tarde, numa sexta-feira, abre uma promoção, 5 da tarde, você ganha 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Cara, isso é mais do que Bitcoin, cara, de investimento. Então, talvez sim, cara. Talvez seja pra você passar de um andar pra um prédio, essa porra. Sabe qual é? Olha, só pra vocês terem uma ideia, o FIFA 14 vendeu 4,3 milhões de unidades. O FIFA 17 vendeu 6,9, tá? Isso em 3 anos, você tem um aumento, porra, brutal em vendas do jogo. E vocês, assim, acho que isso aqui não vai usar nenhum sentido. Um jogo que sai ele todo cresceu ano, mais que deveria ou não. Cara, na boa, o produto tá vendendo, eu tenho certeza que ele é lucrativo, tá? Ele não é deficitário, mas a gente não tá, isso é óbvio. Não, não. Mas você tá falando de quê? De produção do jogo? É mais controle do jogo? Precisar crescer? Cara, a gente não tem como definir essa crescer, porra. Não tem nada a ver. Se videogame começar a atrair mais o público-alvo que não é você, Solid, é um público-alvo completamente diferente, videogame virar uma coisa que a sua avó joga muito mais e é muito mais rentável pra empresa vender pra sua avó do que pra você, vai ser certo financeiramente, mas vai ser errado pra você que gosta de jogar videogame, porque você não vai ter mais isso. E é isso que ninguém tá fazendo. Não, você tá equivocado. Jogo indie. Exatamente. Vai ter opção de jogo todos indie, os tipos, cara. Você não é obrigado a comprar jogos da Disney, cara. A EA não vai engolir o mercado. A EA não é o mercado, gente. A EA fala, galera, mercado, mas a EA representa um caminho errado que vale... Errado pra você, é cara. Errado pra você, sua opinião. Porra, tipo, que julgamento de moral, cara. Não, galera, olha só, eu acho que em algum momento eu tentei fazer um ponto aqui e isso virou um espantalho, tá? Não existe só empresa indie de AAA, eu quero reforçar isso, tá? É, não, tem um meio caminho, tem... Nessa tecla. É porque EA é o extremo oposto e da indie, então quando quer fazer, faz. Cara, a EA tem um painel sozinho na E3, cara. Pensa em quantos estúdios tem isso, é a EA e a Ubi, acabou, o resto é tudo console seller. Tipo, eles são publishers de um tamanho absolutamente gargantuélico, cara. Tipo assim, não tem como. Activision também, né? Tem esse detalhe. Activision, um pouco menos. Não tem mais. Tem, assim, ela tem espaço de formas, ela não tem... Que é da Activision Blizzard, tem uma conferência só dela, que é tipo... É, isso não é demais. Mas aí a gente tem uma conferência só nossa, bora fazer uma conferência só nossa, a gente grava e sabe, tipo, é assim, mas a questão pra mim é que é o seguinte, especificamente, vamos discutir o quanto isso é correto de um ponto de vista de mercado. Brother, sobre um ponto de vista de mercado, porra nenhuma é correto, não tem porque a gente tá gravando esse podcast. Tipo, então, sabe, vamos reclamar de... Mas é isso que eu tô falando, mercado, se você descobrir que videogame dá... É, se você vê videogame que não é mais videogame, dá mais dinheiro, as pessoas vão não vender mais videogame e aí vai deixar de... Mas já não estão, cara, então desculpa, cara, não estão vendendo videogame, é melhor você se matar, porque vê quantas empresas já pararam. Essa é a conclusão que a gente tá chegando conversando assim, se videogame hoje tá ficando assim, videogame não é mais videogame. Não é mais, mas não é mais, porra. E outra coisa, é por isso que já uma vez rolou um crash no mercado, entendeu? Não é que qualquer coisa que as pessoas façam, qualquer empresa faça que essa ache correto, que tá certo e vai ser bom pra nós jogadores que gostamos de jogos. Entendeu? Aí pode fazer transformar todo o jogo dela numa porra doinha, ruim de gato aí, de peituinho, que ela quiser, cartinha. Pode, cara, mas isso é um câncer pra indústria, é um câncer pro mercado. E né, por isso tem essa discussão que tá, cara, não só a gente aqui, mas todo mundo tá fazendo. Pois é, e assim, é uma questão que eu sei, alguns anos atrás, vamos botar aí pelo menos uns quase 8, 9 anos atrás, já tava rolando um movimento no mercado com relação a, tipo, ele foi lentamente gravitando pra longe da indústria AAA pra cima do mercado indie, exatamente porque a indústria AAA tava insustentável. Eles estavam fazendo, tipo, reformulação de franquia pra caralho, saca? Tipo, e essas indústrias estavam perdendo a rentabilidade, tanto que teve muita empresa que tava no meio do caminho, que fez downsizing, teve muita equipe que saiu de empresa grande, porque tava completamente sustentável trabalhar, tipo, respondendo a uma mesa diretora de gente que, na verdade, só tava preocupado com receita, e saiu pra fazer jogos que, hoje em dia, são jogos que são hallmark de mercado, que a 4, que essas as pessoas já tinham contato, entendeu? Então, assim, cara, existe uma infinidade de paradas. É só você pegar pra ver o The Evil Within. O The Evil Within era de uma galera do... Foi dirigido pelo Shinji Mikami, cara. Tipo, o cara do Resident Evil saiu da empresa pra fazer o jogo dele, tá ligado? Então a questão é, cara, é a indústria da maneira que ela tá, a EA consegue se sustentar? Consegue, brother, mas é porque o mercado consumidor da EA, pelo menos pro FIFA, é um tipo de jogador muito específico. Às vezes tem uma galera que só compra videogame pra jogar FIFA, tem uma, tá ligado? Então é óbvio que vai funcionar. Igual vai ter uma porrada de gente que vai comprar o Star Wars só porque gosta de Star Wars e, sei lá, brother, não joga nenhum outro jogo, sei lá, joga Minecraft. Vamos olhar o que tá acontecendo agora. Olha os jogos que a EA lançou ultimamente. Todos floparam. Need for Speed flopou. Ninguém quer mais saber de Need for Speed. O Payback é o último aí. O pessoal falou que tá achando que ela vai ser o último por um bastante tempo, porque o jogo foi horrível. A porcaria do Mass Effect Andromeda, que era um título que ficou 5 anos em desenvolvimento, cara, horrível. O jogo já foi esquecido aí no mercado. Mirror's Edge. O Star Wars Battlefront, pô, mas Edge passou batido. Star Wars Battlefront, que era um título mais esperado do ano aí, por muita gente. Inclusive, pô, várias expectativas boas sobre o título. Já sai, antes de sair, já com o polêmica do caramba, e já tá sendo muito mal falado. As reações horríveis sobre o jogo. O jogo é, tem várias coisas, vários defeitos. A única coisa que sustenta a EA hoje em dia é FIFA. Então, assim, cara, se continuar assim, em um prazo de tempo curto, elas vão se fuder, cara. Entendeu? Mas isso é ótimo. Ele tá fazendo merda e vai se fuder, tipo. Isso aí, tá é certo. É só não matar, não estuprar, que você não vai pra porra. Caralho, o erro da EA. Que saudade do mercado único. Isso é bom, cara. Tipo, essa história do Battlefront. Tem uma matéria aqui falando que custou 3 bilhões em valor de mercado pra EA, cara. 3 bilhões. É. Então, tipo, você acha que não teve uma reunião lá pra cara? Exageramos, né? Puta, perdemos a linha. Não, isso né? Que o cara que inventou então, O cara que inventou esse jeito aí de fazer microtransação e tal, hoje é presidente da EA, né, cara? É, o CEO, é o Wilson lá. É, senhor Wilson. Senhor Wilson. Andrew Wilson. Eu tô confiando aquele velho filho da puta. Ai, cara. Mas acho que a questão mais interessante não é a gente ficar discutindo estratégia de mercado, porque isso eu acho que não é nem o propósito. Mas eu realmente acho que a discussão principal é você vender progression aleatória dentro de jogo full pago. Dentro, né? Do jogo pago. Exatamente. É. Isso aqui é uma sacanagem. Mas assim, eu acho uma sacanagem, vocês acham uma sacanagem, mas talvez tenha gente que não ache, entendeu? E aí, quanto que vem esse cara, mas vai ter produto pra ele, não é pra mim. Vamos levar a discussão pra um outro lado aqui rapidinho. O que vocês acham que tem de bom no loot box, entendeu? Que a gente tá só sentando pau com os loot box. Ah, acho que nada, né? Só vem coisa merda no loot box, pô. Me amarro no loot box, também eles... de graça, eu não tenho como comprar. Me amarro. O loot box tem um efeito psicológico interessante que é de reforço intermitente. Que é o seguinte, a melhor maneira de você trabalhar um comportamento é com esse tipo de reforço. Por exemplo, se você pegar ratinho, ele aperta a plataforma, aí desce uma comida e ele come. Aí ele sabe que toda vez que ele aperta a plataforma, desce a comida. Quando ele aprende isso... Ele só vai apertar a plataforma quando ele tiver com fome, né? Porque ele aperta e ele ganha. Mas se ele aperta, ganha, aperta, não ganha, aperta, não ganha, aperta e ganha, ele fica completamente obsessivo em apertar aquele negócio. Exatamente. Porque ele não sabe se vai ganhar ou não, entendeu? Mesmo que ele não esteja com fome. Porque, aí você ganha um lendário. Você pega uma merda. E aí você trava o cara naquilo. Então o Diablo faz isso muito bem, né? Você mata o bicho, plá, rola um dado, pode cair um item bom, pode não cair. Porque se você tem certeza que se você fizer aquela missão você vai ganhar aquele item, você pode postergar a sua decisão de fazer, porque aí sempre vai estar lá, né? Mas se você não souber quando vai acontecer, pô, vão fazer sempre, né? E aí, e quando você faz e dá certo uma vez, te dá o camp pro resto da vida, essa porra. Então você fica fazendo eternamente, porque a experiência é sempre muito boa. Tá sempre, desculpa, buscando a experiência inicial, que foi muito boa. É a heroína, que é a primeira heroína. É um pouco de vício de jogo aleatório, tem isso, né? É, não, mas esse é o ano em que oficialmente esse negócio de loot box e microtransação, etc, nesse sentido de você sortear, foi denunciado como jogo de azar, essa porra, né? O ministro lá da Bélgica falou, essa porra é jogo de azar, filha da puta. Vou levar pra Europa inteira, seu arrombado. E aí, quando chega na Disney, né, cara? E quando chega na Disney, opa, parou a brincadeira aí, pô. Não, peraí. Peraí, aqui é família, caralho. Eu acho que tem limite pra esse argumento, mas eu não discordo da raiz dele, assim, não. Tipo, eu acho que tem alguns sistemas de loot box que, tipo, Gacha Game, por exemplo, é jogo de azar e ponto final, tá ligado? Sim, não. Gachapon é jogo de azar, sempre foi, nunca te escondeu. Mas você paga pelo azar só. Fala aí, Fred. Você paga pelo azar. É um jogo de azar, só de azar mesmo, não tem sorte. Eles usam diversas artes artimanhas possíveis, inclusive de jogos de azar. Tem essa questão que o Solid falou do reforço intermitente, que em geral eles, inclusive, quando o cara começa, eles dão mais benefícios. Tipo assim, o cara começa, ele já tem 10 caixinhas. Isso. Aí ele abre as 10 caixinhas, pega a droga e opa, vou abrir mais aqui. É, e geralmente vem uma lendária nas primeiras, né? Exatamente, isso que eu tava falando. Pra dar o gancho no cara. É óbvio. E só que a questão que eu fiz a comparação lá atrás do loot box com o álbum de figurinha, o pacote de figurinha, é que uma questão interessante é que você não sabe a probabilidade de você pegar a figurinha no pacote de figurinha e nem na loot box. Isso. Então, essa que era toda a discussão. E na China, se eu não me engano, na China, obrigado o Overwatch foi obrigado a divulgar. As probabilidades. Então, isso é bem interessante, porque aí você tá comprando uma coisa, país, você sabe sua probabilidade real. Ditadura comunista prova que é a melhor solução. Mas tá então, é válido vender uma coisa que você não sabe o que tem dentro? Tipo, é válido vender uma loot box? É válido vender uma caixinha de skin do CS que você não sabe qual skin vai ter lá dentro? Isso é válido? É válido você ser um grande site da internet e vender uma mystery box aí pra galera? Cara, que vem com ruffles. Cara, é igual Mega Sena. Mega Sena, cara, é basicamente impossível você ganhar, mas você sabe que sua probabilidade é um lixo lá, entendeu? Agora, se você fosse apostar uma coisa, você não sabe, uma hora a probabilidade é uma coisa. O cara pode chegar no outro dia e mudar a probabilidade, então isso aí começa a ficar meio obscuro. Cara, eu acho que o problema é o serviço, é o que você compra, entendeu? O problema do caso da gente aqui, nós compramos um jogo que é pago, não é um jogo free, é um jogo pago, que você pagou um preço cheio pra ter um jogo completo. E quando você começa a jogar o jogo, você tem que comprar várias figurinhas pra poder progredir no jogo. Esse que é o problema. Como você compra um álbum de figurinha, é algo que já tá inerente ali, tá especificado, cara. Isso aqui é um álbum de figurinha, você tem que comprar figurinha pra poder completar o álbum. O jogo não, é que é um jogo, eu já tenho uma experiência do jogo completa sem ter que comprar figurinha, entendeu? Eu acho que é isso que é a questão. É misturar umas coisas ali onde não está. A figurinha não cabe no jogo, entendeu? Diferente da Mega Sena, etc, são coisas diferentes. Eu acho que tem uma questão extra aí nesse sentido, que é você tem sistemas em jogos, a possibilidade, como é digital, né? Você tem a oportunidade, por exemplo, de você transformar uma coisa. Acho que, se não me engano, no LoL faz isso, tá? Dependendo de quando você compra uma mystery box, tá ligado? Tem uma caixa que, foda-se, é igual a figurinha mesmo, você pode tirar coisa repetida. Mas existe uma caixa que ela não tem um valor tão elevado assim, que é uma caixa que basicamente ela vai vir uma parada aleatória, mas ela garante que vai vir uma parada que você não tem, tá ligado? E eu já acho que isso mitiga um pouco a questão da aleatoriedade, sabe? Você fazer um modelo de eles chamam de raffle bag, na verdade, né? Que é tipo uma das probabilidades controladas que existem no jogo. Se eu não me engano, o Dota tem isso, que você compra lá uns kits lá, é aleatório entre aspas, ele te garante, vai vir, tipo, dependendo da caixa que você compra lá, vai vir um set lendário, um set épico, uns 3 sets normais, sabe? Então você sabe que pelo menos uma coisa de cada vai vir. Não vai pegar porcaria, entendeu? A gente garante ali. Então ele diz qual que vai ser. Vai pegar só porcaria. Isso aí. Então, acho que existem alguns modelos de loot box que são válidos, né? A gente tá com alguns exemplos positivos aqui. Isso não quer dizer que tudo é um lixo. Acho que é um pouco da discussão que a gente pode tentar ter, é isso. Acho que nem tudo é lixo. Existem maneiras de se fazer, você pode ser mais transparente, você pode garantir maior valor ao jogador, garantindo que ele vai ter coisa que ele não vai ter, ou então garantindo que ele vai ter nível de lendário que garantido em tantas aberturas, como o Pet Timer. Assim, acho que a conclusão é que, cara, a EA no Battlefront 2 fez o pior de todos, né? Foi um serviço muito ruim. Tem jeitos bons de você fazer e jeitos errados, né? Então, eu acho que existe espaço pra loot box, né? Como a gente foi crescendo o raciocínio no episódio, a EA chegou no final e adotou quase todos juntos, entendeu? Vou fazer um Megazord aqui, vamos ver se vai funcionar. Mas acho que tem disso, né? De você experimentar mercado, você tenta coisas, né? Só que, pô, a EA tentou numa franquia que não era pra fazer, entendeu? Acho que ela tentou da maneira errada, foi um erro bizarro que pode custar a cabeça do CEO lá e talvez justamente. Com mas certeza. Acho que eles têm que experimentar, faz parte experimentar novos modelos de negócio. Como eles descobriram no FIFA Ultimate Team, que é um grande sucesso. Eu acho que a gente deu um também, né? A gente deu vários exemplos e não deu um exemplo que é muito bom, que é um jogo pago que tem isso, que é o Overwatch, né, cara? É, falaram lá atrás. O Overwatch não tem passo na gameplay, né? É só estética. Exatamente. Mas olha só, por mais que seja frustrante eu não conseguir ter uma skin ou outra que eu quero num personagem, conforme eu vou abrindo as loot boxes, eu vou ganhando um dinheirinho lá do jogo, vou ganhando minhas skins aleatórias, e daqui a pouco eu junto dinheiro no jogo sem ter que me matar pra comprar uma skin que eu quero. Eu, por exemplo, das skins que eu mais gosto, eu tenho quase todas no Overwatch. E eu sou daqui que eu tenho menos horas de jogo, tipo, de longe. Daqui? Ah, porque eu jogo daqui, caralho, dessa galera que joga. Você nunca comprou uma caixa, imagina. Tá. Você só, tipo, compra com dinheiro do jogo. É, só. Não sei como o jogo, não. Ele é a dropa, né? Acho nem como. Quando eu vou comprar, mas quando eu vou comprar, eu não compro uma caixa. Eu compro direto a skin que eu quero, com os pontos do jogo. Pois é, mas assim, eu acho que assim, o... Peraí. Eu acho que o Overwatch, especificamente, o que deveria estar sendo questionado é a venda da caixa, não a existência da caixa. Porque a caixa sendo dada gratuitamente, toda vez você sobe de nível, pô, paciência, como eu falei. Eu não tô tendo que pagar, tá ligado? Se você parar pra pensar em como a caixa não impacta no jogo e como comprar a caixa não vai impactar em muita coisa, você mesmo questiona se aquilo tá te fazendo alguma diferença na sua vida. O máximo mas que tá fazendo alguma diferença pessoa na vida tá fazendo, de alguém... Cara. Compulsivo, que não consegue parar de comprar. Ah, mas isso é problema da pessoa. Mas acho que tem gente que gosta de colecionar as skins. Isso aí é pegar jogadores casuais que gostam de olha, dessa maneira. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor do comércio de todas as drogas, a liberação e etc? Porque eu acho que tipo, a questão... Legalize. A gente vai discutir ideologia agora, o papo vai enveredar com o caminho mais esquecido. A minha questão não é só da questão de ideologia. Eu só tô fazendo um paralelo, porque quando você se aproveita de pessoas que têm tendência a comportamento compulsivo... Não, tá se aproveitando, cara. Acho que começar a questionar. Todo mundo que compra. Já viu aquele episódio de South Park? Todo mundo que compra caixa é patológico? Tem uma doença? Não, acho que todo mundo. Mas eu também acho que todo mundo que compra drogas usa drogas é viciado terminal, tá ligado? Tipo, a questão como você tá falando. Tem um episódio muito bom, gente, do South Park que fala isso. E eu acho que dá pra ver aquele episódio, 20 minutos é engraçado e não precisa discutir aqui. Inclusive porque isso está sendo comercializado para crianças, né? A minha grande questão é a seguinte: eu não tenho opinião formada sobre, quer dizer, eu tenho opinião formada sobre isso, eu acho que é babaca, tá? Você debruçar a venda do teu conteúdo em... Tem uma questão nesses mercados grandes com muita gente que o pessoal chama de baleia, né? A baleia é o cara que é obsessivo e esse cara é 90 então 10, é isso, né? Que vamos para a baleia? Caralho! Caralho, hein? Foi fundos. Mas olha só, é que eu queria informar aqui que o Nissin foi pra Harvard, tá? Caralho, você tá zoeiro. Falando sério, o Nissin tá em Harvard. Harvard. Eu acho que tipo, isso é uma questão que tem que ser discutida quando você tá falando sobre modelo de negócio, tá ligado? Tipo, acho que não dá pra gente fugir dessa raia. Porque, é problema da pessoa? Eu também acho que em muito... Na avassaladora maioria dos casos, é problema da pessoa. Mas eu acho que a gente meio que também tem que falar sobre os casos em que não é. Fredão, Cavaleiro Kong, Sinistro Bolado, amigo daquele que abraça o sólido de preste nos últimos momentos antes da morte, gostaria de perguntar pra você, se você qual é a sua ideia de amarrar tudo isso que a gente conversou pra fazer jogos do bem? Então, vamos tentar fazer uma receita de bolo aqui de como implementar loot box no seu jogo da maneira certa. Sem ser um arrombado. Acho que isso, juntando tudo que a gente falou aqui... A gente chega à conclusão que os casos que a gente achou que foram piores são os que, quando tem um loot box no jogo, a desenvolvedora amarra o desenvolvimento no jogo, a sua progressão, à loot box. Então, o cara tem que pegar cada vez mais caixa para pegar item melhor, para poder avançar, e aí ele vai gastar dinheiro para conseguir avançar mais rápido e tal. Isso aí deixa a pessoa frustrada, porque se ela tenta pegar essas caixas sem sem comprar, ela pode acabar muito frustrada, porque ela vai abrir e não vai pegar item melhor. Então isso aí é um saco. Principalmente se o jogo não for de graça, que a pessoa pagou dinheiro, aí depois você tem que pagar mais dinheiro dentro do jogo pra avançar. Então, eu acho que esse que é o grande problema dos jogos que estão abusando isso. Estão usando o loot box como uma ferramenta pra prejudicar o jogador. É, ficar rico e prejudicar o jogador. Pô, você já vendeu o jogo pro cara, então você tem que dar uma experiência boa pra ele. Você não vai fazer o cara trabalhar dentro do seu jogo. E do outro lado, a gente vê que os jogos que estão tendo um resultado melhor são aqueles que amarram as loot boxes mais em personalização, em skins, cores, etc. Tipo Overwatch. É isso. É muito foda porque o Fredão, ele é tipo Silent Bob, tá ligado? Ele fica quieto a maior parte do programa, fica quieto dele. Ele chega no final, dá um ensinamento foda. E você fala assim, caralho. Não, primeiro que você chamar de Silent Bob é errado, tem que chamar de Bob Caladão. Bob Caladão. Bob Caladão. Bob Caladão. Posso falar uma coisa aqui que pode, agora, tirando o assunto do cast, que é a minha opinião pessoal, que vai de conta tudo que a gente falou aqui nesse episódio? Pode, pô. Por favor. Pode. Nunca, cara, não pode. O meu sonho, na verdade, é o seguinte, cara. Acho que se você comprou o jogo, acho que todo o conteúdo que tem dentro dele deveria ser desbloqueado você jogando. Aquele velha coisinha de você jogar o Dead or Alive e habilitar a roupa nova virando aquele personagem. E aquela coisa de você virar uma dificuldade ou fazer alguma coisa dentro do jogo e te habilitar aquele conteúdo você jogando. Acho que jogos free é o mais do que justo você ter maneiras de monetizar. Agora, qualquer tipo de monetização em um jogo que você já pagou o preço cheio, eu particularmente eu não aceitei ainda, cara. Se eu paguei o preço cheio no jogo, não vou gastar um centavo a mais nele. Desculpa, não consigo aceitar isso. Ou você me faz um jogo free, que você, poxa, tenha que lucrar, e eu vou ser com o maior favor, se o jogo for bom, eu vou gastar. Gastei vários de dinheiro com Dota, Heroes of New World e vários outros jogos assim. Mas, cara, você pagar preço cheio em um jogo e você tá fazendo coisas dentro do jogo, eu me sinto enganado. Eu concordo plenamente. Mesmo se for roupinha, entendeu? Cara, faz um jeito de habilitar a roupa que eu quero do meu personagem, jogando dentro dele, sei lá, matando 1000 pessoas, sei lá, inventa um jeito. Se você vender, vende, né? Mas me deixa conseguir essa porra sem isso. No máximo, Byron, uma coisa que o cara podia fazer é o seguinte: olha, você compra a versão básica do jogo aqui, ou você compra a versão mais cara do jogo, você tem tudo, você não precisa comprar mais nada nunca na vida. Entendeu? Eu acho que é uma opção válida também. Tipo, o cara pega a DLC de todas as skins do universo. Beleza, agora o cara inventa. Ah não, agora tem um negócio novo aqui, tem o rosa, pink, esverdeado. Aí o nego vai... A nova mania agora é o passe de temporada, não ser de verdade um passe de temporada. Ele é um passe de meia temporada. Sério só. Isso? Pô, não, é uma temporada, mas um jogo pode ter mais de uma temporada. Não. Pior que isso, é o passe de temporada não incluir todas as coisas da temporada, entendeu? Ele é o passe de meia temporada. É tipo um meio passe. Street Fighter 5? Não, Street Fighter 5 já fez isso, é verdade. Ele tentou defender, mas desistiu. Eu tô tentando lembrar, falei. Não, mas é verdade. Não, agora tá vindo super. Não, é Arcade Edition, não é super não. Oi, Lápis, é verdade, cara, se você consegue realmente habilitar tudo sem encaixar um centavo no jogo, jogando? Consegue. Consegue? Não, tem coisas que só tem preço em dinheiro de verdade, tipo, mas é geralmente roupa. Agora, boneco e cenário, que é o que realmente influencia. Quer dizer, cenário foda-se, né? Cenário influencia. Mas boneco, né? Boneco influencia, todos pô, você. Cenário do Guilherme eu preciso. Não tem como jogar aquele jogo sem cenário do Guilherme. Tem pô, que cara, ter, aí, deixa eu falar uma parada. Street Fighter V é tão mal programado, cara, que cenário dá lag online, mano. Então é uma parada de jogar. Tipo aquele cenário da asa do avião que dá. Da vertigem. É isso, né? Da vertigem, é. Esse é, ó, é retardado mesmo, mental, do Rashid. Que o avião passa no meio de duas torres. Galera, passa o playtest. Errou! Passa um playtest. Mas é isso. Isso aí, galera. E Lapso, se as pessoas quiserem conversar com a gente, mandar suas críticas, elogios, sugestões e porradarias, elas podem comprar uma chance de mandar e-mail para Baixo Frente Pizza. Você manda e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Isso aí. E se você fosse o Loop, como você recomendaria as pessoas a irem no nosso Twitch, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Twitch? Só. Eu só ia recomendar pra galera, se eles quiserem saber como é que funciona o Loot Box do Diablo, o episódio de Diablo que vocês gravaram, que é o episódio 66. Lá vocês falam disso direitinho. Olha só, Então quer dizer que é isso? Esse cara é um profissional, mano. Esse programa é repetido então, Lu. Ciclopédia humana. Não, não é repetido. É porque teve um momento que vocês citaram o Diablo. E aí é nesse episódio que o Solid explica como é que funciona a soja. Deixa eu falar uma parada como é que é a vida do Lupe, cara. O Lupe entra num trabalho e o que ele faz no trabalho o dia inteiro é ficar ouvindo o Baixo Frente Soco Antigo. Então, assim. Isso é verdade. É, então. Não, mas teve um episódio que a gente terminou de gravar e o Lupe virou e falou, cara. Sabe que vocês já gravaram esse tema antes, igualzinho, né, gente? E por isso que ele é o loop infinito, sabe qual é? Porque ele fica ouvindo em loop infinito os episódios todos. Agora. 8 horas por dia. Praticamente uma Wikipedia do BFS. É, não, ele é, com certeza. São 8 horas por dia ouvindo podcasts, né? E BFS também. Eu já escutei duas vezes todos, mas... Caralho, você também é maravilhoso. Mas você, com certeza, demorou tempo pra isso. Não, mas eu sei lá, tipo assim, no 150 eu voltei e escutei tudo de novo, entendeu? Caraca, o Fredão. O Fredão fez o episódio 52, sacou? Do Cavaleiro do Zodíaco. Caralho, cápsula do poder! E aí ele voltou todos. Ele merecia um achievement, cara. Ele merecia, cara. Eu acho que vou fazer um troféu pra cada um. É muito nostálgico escutar os mais antigos, é muito nostálgico mesmo. Tem o mestre Splinter respirando, né? É, então, eu queria voltar a falar de um assunto que foi terminado de falar há 10 minutos, porque eu tava falando de uma ligação telefônica aqui. É isso aí, meus amigos. Um abraço e até semana que vem. Um abraço. Não. Esse programa aqui faz um conteúdo muito virado, que só filho da puta que termina o programa se apresentar, que é um filho da puta, entendeu? Então, senhor Solid, senhor Fredão, poderiam falar um pouquinho mais sobre as pessoas que estão interessadas em continuar ouvindo a voz melodiosa e maravilhosa com todas as opiniões de vocês? Vai lá, Fred. Fala. Olha, se você quiser escutar a voz de nossos amigos sem ser a minha e sem ser do Solid, você pode ir para o Descontrolados, porque agora a gente está fazendo mais vídeos sobre quadrinhos. Acabamos de lançar vídeo do Justiceiro, do Thor. A gente vem gravar aqui em casa. Não, é sobre filme assim, de quadrinhos, né? Não é bem sobre quadrinhos. Não, não é sobre o... É tipo assim, a gente pega o embalo dos filmes que estão saindo pra falar daquele personagem nos quadrinhos, entendeu? Então, beleza, então, né? Tá Ragnarok. Se alguém for na onda do Ragnarok pra ver vocês, vai ficar chocado, então. É, tipo ruim nesse nível? Não, é porque não tem nada a ver. Tem sim! Você é fresco. É um boyzinho sujo. Não tem, não! Essa série do Descontrolados chama Arma D. A gente tenta, tipo, apresentar pros leitos nome lindo. Quadrinhos. Como são esses personagens, entendeu? Tipo, pô, você conhece o Demolidor lá da Netflix? Agora deixa eu te mostrar aqui como que é nos quadrinhos, a história do personagem e tal. Bem bacana. Muito bonito. Pode conferir lá. Ué, não tem você? Fé. Você falou que grava na sua casa e não tem você? Não, não tem. Você é diretor do programa? Mas como isso é possível? Exatamente. É. Caralho, olha que incrível, hein, cara. Entendeu? Os caras vão dar direção no programa. Há quanto tempo tem essa parada, Fred? Você nunca me falou, seu filho da puta. Olha aí. Chamou na chincha. Tem alguns meses, eu vou mandar direitinho alguns pra todo mundo meses. Aí. Puta que pariu, né, cara? Desde abril de 2013. A gente tá Fred, bem... você tá em que episódio? Ah, a gente tá no 380, faz alguns meses. Ah, qual foi o último que vocês fizeram? Foi sobre o primeiro filme de X-Men. A gente engatou com o editor, que a gente gostou, entendeu? Aí os episódios estão, assim, dando gosto de divulgar. Antes tava meio uma merda, então, mas agora já tá bom. Que lindo, que tesão. É, tipo isso. Morreu, mas passa bem. E agora... a gente tá meio parado, porque o nosso membro fundador também, Sherlock, ele tá viajando. Aí tá meio complicado, eu e o Solid estamos viciados no Destiny. A gente Nossa tem que voltar senhora. A fazer lives. Então, mas o meu amigo Byron está questionando, você tem produzido algum tipo de conteúdo nessas internet, senhor amigo? O cara tem ficado meio parado, mas quem quiser aí tem o Vulgo Paroslé aí, que de vez em quando sai um videozinho bom, né? E de vez em quando também participo de outro podcast aí, que é o Resistência Retro Game. Então, eu já ouvi porcaria sobre videogame, estamos aí. Ximenez, Javazão, bolado? Não, tô aqui. Não tem, não quer jabazão bolado? Sim, nada, você está aí, mas cadê o jabazão? Bom, é, a questão do jabazão é que, por enquanto, o Minluk está em um hiato por motivos de força maior, mas se você quiser ver conteúdo sobre desenvolvimento de jogos e gente falando merda pra caralho, você pode acessar www.minluk.org. Mas é merda pra caralho mesmo? Merda pra caralho mesmo. É de olhar feio, assim, a né? A gente vai falar bem dos jogos que você odeia, mal dos jogos que você ama, e você vai ficar com raiva. Mas você vai... Caralho, mas é isso que dá audiência, amigo? Você vai ser milionário, Schmidt. Me dá leque. Isso. É, importante é falar fezes. É isso aí, meus amigos. Foi um prazer, ainda na raiva, conseguir compartilhar todos esses conhecimentos com todos vocês. Vocês estão na pessoa muito melhor com esse episódio. Pera aí. É o apressadinho do caralho. Vontade de cagar do caralho. Vontade de cagar já. É, né? Em algum ponto da semana aí, acho que domingo, sai um vídeo meu lá com. Fui gravar lá no Porta dos Fundos lá com o Totoro e. Que lapso, tem que fazer mais jabazão, né, cara? Porra. Acabei de falar, porra. E dia 16 de dezembro e 17 tem a Pro Cup, que é um torneio de jogos de luta, organizado pela Pro Gamer. Sim, organizado pela Pro Gamer, será lá na Zion Escola de Entretenimento e eu coloco você informações. Cara, talvez sim, é possível que sim. É possível que sim. Vai bolado. É. Rapaz, viu o Lapso narrando em inglês, fiquei impressionado. Em inglês. É, pediram pra eu narrar Capcom Cup, cara. É agora, hein? Pediram. Isso. Brilha, que menino. Isso. Pediram. Foi boa, boa, bacana a experiência. Porque tem tanto tempo que não tem BFS que eu esqueci, né? Desse detalhe. Mas eu não tinha avisado mesmo, não. Tem essa parada aí. É, teve essa aventura com a Capcom. E foi divertido. Esse incrível nome lendário do mundo de jogos de diversão. Mundo dos Carlos jogos. É Toys. Agora é isso, agora vambora. Que eu quero cagar. Abraço e até semana que vem, amigo. Tem que pagar pela chance de ir cagar. Aí, isso deve dar dinheiro, hein? Deve. Chama banheiro público.